Começando o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos aqui à Energia 97. Eita, estádio raiz é bom demais. Opa, boa tarde. Boa tarde. Estamos aí, boa, né? Tamo aí, né, Dudu? É isso aí. Tamo aqui no Estádio 97, começando mais um programa. Vambora. Peraí que o Domênico reduziu o meu volume aqui. Redução, né? Ficou bom, agora aumenta de todos. Sim. Entendeu? Ok. Boa. Então vamos lá, seu Bento. Vamos lá começar com padrão. O tricolor, vai. Boa. Tio quê? Tio quê, velho? Assistiu o quê? Começa com o que dá ibope aí, o seu bem. Agora partiu. O Dorival começou a dar treino, mas tinha que chamar o Tom Cruise, porque esse time é a missão impossível, hein? Bate, catal, lança. Hoje foi dia de anunciar o zagueirão lá, hein? É, depois do Arboleda, chegou hoje o Aderlan. Aderlan! Jogador que... O Aderlan vai jogar junto com o Vanderlei! Vanderlei! O seu velho vai fazer a festa! Vai. Mas o... Então, ele fica até o final, tem 28 anos, fica até o final de 2018. Né, vai pagar 500 mil euros por empréstimo. Ele que vai pagar pro São Paulo? Não, Deveria, né? Exatamente. Os caras do Valência fizeram uma festa que eles saíram de lá. Nas redes sociais, E se quiser ficar com o atleta, depois paga 4 milhões de euros, aí fica em definitivo com o jogador, mas ele tá chegando. Quem apareceu pra treinar, quer dizer, na verdade nunca saiu, mas parece que está motivado pra partida de quinta, é o Cueva. Cueva. 5 quilos mais magro, né, ô Bento? É, exatamente. Deu uma barrigada. Um dia de preparador físico novo já emagreceu, velho. Tá vendo? Mudou tudo. Mas o caso do Aderlan... foi feita, conforme o Ale disse, né? Diz que nas mídias sociais lá, os valencianos adoraram a saída dele, né? Olha, lógico, nunca é bom você ler uma coisa dessa. Embora eu também pense que ninguém negocia jogador que é muito querido. Verdade. Não, mas o Maicon também, o Sombra, quando ele veio pro São Paulo, ele tava por baixo lá, né? Não vamos... então, a minha esperança é que seja algo assim. Não deu certo naquela circunstância. Sim, às vezes os caras... Vamos torcer por algo assim. É. Resta-nos isso. Torcer para que seja algo circunstancial. Sim. Né? Um cara alto. Boa noite, galera. Olha já tá beleza, aí. Trombada. E aí, menino bomba? Garoto papete, beleza? Tô fora. Tudo bem, galera? Sim. Mas uma coisa que tem que ser dita, hein, ô Sombra. Pior que o Lucão, ele não é, certeza. Não sei, velho. Não sei, mano. O São Paulo, nesses anos, ele cometeu tantas atrocidades. O São Paulo foi comprar o Xandão, cara. Você lembra do Xandão? Meu Deus. O São Paulo trouxe aquele maluco do André Luiz. André Luiz? Foi zagueiro do Santos também. Olha quanta coisa ruim que o zagueiro Antônio Carlos, que só era perigoso na... Era perigoso nas duas áreas, né? Nas duas áreas, fazia gol, mas contra, entregava, Pô, na nossa ele fazia gol contra pra caramba. Também. Contra o Corinthians não fez dois numa partida só? Fez. E o São Paulo ainda ganhou aquele jogo, se eu não me engano. Foi 3-2 aquele jogo. Foi sim. Agora, em relação ao Aderlan, é isso aí. Vamos torcer pra dar certo. Dorival tá lá e... Ontem eu fiquei assistindo a coletiva dele, ok? Não tem muito o que se destacar, né? Agora, em relação ao Cueva, treinou hoje? Treinou. A informação que eu tenho, ele tá forçando demais a barra que ele quer ir embora. Ah, mas eu falei isso pra vocês, hein? Tá segurada só. Mas, mano, é que você tá num patamar acima de nós. Não, você fala antes. Não tô, Sobrar. Inclusive, qual que foi o jogo do São Paulo que eu falei? O Cueva? Você analisar a postura dele dentro de campo, o cara aí perde a bola e põe a mão na cintura. Ele tava forçando uma barra, tava cavando uma situação pra ir embora, cara. E a informação que eu tive, viu, seu Bento, é que, pelo menos chegou pra mim, que o Beşiktaş teria oferecido 8 milhões de euros. É um bom, né? Ah, vende, né? Mas a multa é 16. O São Paulo estaria pedindo 12. Meio a meio. Nem pra você, nem pra mim. Um jogador que saiu por 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio. Vale a pena. Puta lucro, mas aí eu entendo, perde, mas é o seguinte. Mas se o cara não quer jogar, já mostrou que não quer. Na boa, se não pagar o que o São Paulo pede, lá não libera. Esses 12, não libera. Eu proporia um Clemente Rodrigues Experience. é um tour muito bacana que existe em Cotia. Você vai todo dia de manhã treinar em Cotia, você cumpre uma carga horária e volta para casa ao final do dia. Esse Clemente Rodrigues Tour Experience é muito bacana. Eu concordo contigo, Sombra. Você entendeu? Porque senão você começa a mostrar... É a casa da mãe Joana. Que é a casa da mãe Joana e o clube não pode ser refém de jogador. Todos os jogadores vão fazer isso. É, eu entendo que, ok, às vezes é melhor você fazer um bom negócio, ok. Mas, pô, o cara tá 6 meses no São Paulo. O que é renovou isso? Renovou há pouco tempo, ganhou aumento de salário. Para. Pô, vergonha. Mas, muito fácil. Mas já tem que falar a verdade. Parece que ele tá mais magro mesmo, né? É. Tá mais magro que o Jô Soares. Ele tomou um laxante. Medida certa. Ele tomou um laxante. É, então é isso aí, gente. E boa. Acredito que o São Paulo vai sair dessa. Não vai sair pra uma daquelas que a gente imagina, né? Não vamos pegar a Vera Fischer. Eu ia falar Vera Fischer. É não, nossa, nova, hein? Não, porque nova. Ela já é... Bom, não vai pegar nenhuma porque Gisele... Porque a Rita Cadillac... Não vai pegar nenhuma Gisele Bündchen, mas vai pegar a arrumadinha da festa. Ó, o Marcão falou que o Aderlan é o zagueiro netinho de Paula. Por quê? Aquele por quê? Que bate mesmo. Nossa, nossa senhora. Olha, tem um zagueirão que mede. Tem que ter um zagueirão desse, né, Ale? Quem mais chega? Quem mais chega? Não, agora, Mateus, se vendeu o Cueva, tem que trazer mais um meia. Ou traz um meia, ou chega no Dorival e fala: Dorival, você bota a fé aí de ter o Lucas Fernandes e o Shailon pra fazer companhia aí pro Jonathan Lucas Gomes? Fernandes, bom. Bom. E, aliás, o senhor acho que dá merecia, jogo. Lucas Fernandes e Jonathan Gomes? Eu acho que dá jogo, não dá, Ale? Dá sim. Na minha ideia... Quer dizer... Peraí. Alexandre Oliveira. O cara, ele fala do jogador de São Paulo que fez um ou dois jogos... Bom. Agora, ele é bom, mano. É um cara extremamente contundente e estável durante o campeonato todo. Não só no brasileiro, mas no paulista também. Aí ele fala, não sabe matar a bola, a briga dele é com a bola, é a eterna rivalidade. Quantos minutos você viu desse jogador de São Paulo que você falou que é bom? Do Lucas Fernandes? Vários. É. Pô, pelo menos uns 3 anos que eu vejo ele. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele merecia ser titular no São Paulo. Profissional, Alexandre Oliveira. Eu me acostumei. Categoria de base que o professor amarra o cadarço do aluno, você tá de brincadeira. Ah, para, mano. Ele é bom, mano. Ele é bom. Eu não tô falando que ele não é bom. Eu só tô contestando aqui a contradição do seu Alexandre Oliveira. Ah, isso aí. E pra falar do Romero, ele mete o pau. Seu Maurício Borges. Extremamente contundente e regular. Agora, do menino de São Paulo, que ele mal viu jogar no profissional, ele fala que é bom, Não entendi. E você tem que limpar o teu ouvidinho aí, ô velha da praça. Velha da praça. Eu tenho falado muito bem do Romero, inclusive ontem... Fez até musiquinha. Musiquinha e falei que ele é o melhor jogador ruim do mundo. Melhor. Que mais, seu Bento? É isso aí, seu Bento. Vamos ao então, Santos agora. Está muito devagar também, Bento. Acelera isso aí, pô. Por que você não dá uma acelerada aí? Dá uma acelerada no bagulho. Olha, esse traíra aí, velho. Seu Bento não acelera à noite. Seu Bento caiu a máscara dele ontem. Dá um gás aí, nego. Caiu a máscara ontem. Seu Bento, dá um gás. Você pode fazer durante o dia uns boletinzinhos do estádio, né? Sim. Vamos fazer? Vamos. Se o Alê não ficar querendo dar pitaco aí. Não gostou aí. Muito da ideia, não, hein? Eu gostei sim. Eu que dei ideia, rapaz. Tá então vem pra cima, rapaz. Pô. Mas foi você ou foi o Jimmy? Olha. Veio o Jimmy. Ia raspar a câmera agora, hein? Vamos lá. 50% cada um. Não, 75% ele. Ah, é? E 25%. Ah, tá, mudou, ó. Traíra, velho. Continuando com as manchetes, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também de banco 24 horas. Você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Fala aí, Bento Santos. Olá, César, Bento. Aqui, Santos. Santos. Aqui, do Benedetti aqui, ó. Vamos aí. Chefe, o homem da pistola. Caramba, o cara, juro por Deus, quem é que não tem pessoal que podendo acompanhar, mas eu vou fazer daqui a pouco uma história. O cara veio com uma jaqueta do Santos, velho. Maravilhosa. Isso aqui eu acho que foi o volante Axel que usou. Olha, era infantil. Era do índio essa jaqueta. Era do legal índio, é que assim, pede pra ele fechar a jaqueta pra você ver. 2015 essa não dá, não aqui, fecha. Rapaz. Não me falem, Axel. Pelo Axel jogou demais o Santos. Axel que ferrou o São Paulo naquela final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Fez a falta na entrada da área. Jaqueta do Almir, velho. O Santos jogou muito. Mas, ó, amanhã o Galo lá, 19h30. Vai ser lá no Independência. Caiu no Horto, tá morto, você sabe, né? Ele veio com a jaqueta do Axel e aquele calção de estrelas do Jamel. Tá bonito, velho. De 97. É. Ó, amanhã... Calção da Elite. Problema amanhã, hein? Elite é... Qual o problema? Fala. Muitos problemas. Bem, ó, Vitor Ferraz, Renato. Vitor Ferraz tá fora? Tá fora. É, Renato, volante. Nossa, é, o tá Lucas, legal, Lucas Barcelona Lima. É, e Copete suspensos. Sim. Então, amanhã teremos ele. Daniel Guedes, nome de cantor de música, Sertaneja. Cantor MPB. Exato. Tem gracinha, Bento, por favor. Leandro Donizete, com o Alê, queira ter um filho do cara. Joga muito. O Vecchio e o Thiago Ribeiro. Jogou bem no último jogo. Jogou bem contra o São Paulo. Ribeiro, você achou Ribeiro mesmo? Jogou bem. É. Perto do que ele tava apresentando, ele foi legal. Não tava apresentando nada, né? Ele tá com uma cara de porteiro de prédio, né? Tá velho, né? É, tá com uma cara de porteiro de prédio. Mas o porteiro é novo, mas ele é não me conhece. Legal isso aí, só pra contrariar. E é isso aí. Ei, seu Bento, você transita por todos os lados, né? Ah, você não sabe quem é parceirão dele. Quem? Assim, ó. Wesley Safadão. Ah, Safadão? É. Tocou, aliás, ele roubou a sua música, né? É. Decreto liberado, é. Vamos pra cima, Léo. Ah, você que passou pra ele, né? Vou falar com ele. E você, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar o táxi antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para pegar o seu cupom de desconto, é só acessar no seguinte link. Aliás, ó, você que está agora sentado na frente do seu computador, ainda no trabalho ou em casa, aproveita agora, digita aí, olha, corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Lá você indica a empresa que você trabalha, tá bom? E você ainda descola R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Acesse a sua empresa, vai fazer um convênio legal com a 99 Corp e você não precisa mais ficar gastando do seu dinheiro para pegar táxi pela empresa e ser reembolsado 7 meses depois, né? Não? Então vai lá, corp.99taxis.com/estádio97. E quem entra no ar falando "vou de 99 Corp" ganha um brinde muito legal da 99, um kit bacana contendo caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado, porta-cartão para celular. Muito bacana, tá bom? É isso aí, Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando que você já pode mandar sua mensagem via WhatsApp para as nossas cornetadas. São os corneteiros do estádio que gravam sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 94-353-0150. 94-353-0150. Continuando, Bento. Vamos aí, vamos ao Parmeira. Opa, fala de nós. Aliás, um recado, não vamos ser coagido a ninguém. O talarico aí. Nossa, não vou ser coagido a ninguém pra fazer os placares. É, okay? Tá. Mas se der a pipocada pro Dodô que eu vou te contar, viu? Não vai ter coagimento aqui. Coagimento. Ô, seu Bento, fala coagimento? Demais. Coagimento? Se der uma pipocada pro Dodô. Eu sei, gente. Eu sou caipira, você não sabe brincar. Mas esse papel é do outro ali. Não, que hora eu olho pra ele, vem uma energia, assim. O cara perguntou pra mim, cara, juro por Deus. Olha, o pessoal bem bacana lá, tal. Eu gosto de todo mundo, pô, o programa é sensacional, não sei o quê. Pelo menos, tira uma dúvida aqui. Como é que o Mota consegue fazer a composição do personagem dele, cara? Tão perfeito, que a gente tem a impressão que ele é um jumento mesmo. Ah, não. Ah, mas isso ele fez laboratório. Aí você não falou que ele treina comigo. Fez um laboratório que é importante, ele fez Olha, eu tô com medo da Globo levar esse aí. Fez o Wolf Maia. Fez tablado. Parece que vai voltar o Esquenta. Eu fiz mesmo, velho. Esquenta com Mota. Por quê? Eu faria, legal. Esquenta! Eu gosto da Regina Casé, a gente tira. Só que aí vai ter que botar um vestido maior do que o da Regina Casé. Nossa! Ah, eu vou pegar da tua mãe. Isso! Que isso? Segue o jogo. Segue o jogo. Ué, tá no aquecimento, o jogo não começou ainda. O juiz entende que não houve ofensa. Não houve ofensa. Qual o problema de uma pessoa vestir usar um vestido grande, tão grande? Qual o problema? Tá, o tamanho do botijão. Há crianças, bebês que judiam das mães. Você tem. Aí, ó. Nossa senhora, a gente tá laciado. Vamos lá, Domênico. Fala, ó. Olha só, sobre o Diego Souza. Sim. É, o jogador tá voltando, tá voando pra Recife. É, esteve no Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro desde sábado. Soletri, boa, Rio boa. De Janeiro. É, tava lá na casa do... Tava lá no frete com o Mano lá. Ficou lá 4 dias, pegou um, tomou uma lá, bateu um papo. Né, tá voltando. Não tava por aqui não, viu? Mas o Benjamin acho que encontrou com ele por aí. Então, aqui na região da Barra. Então vamos aguardar, porque amanhã ele volta aos treinamentos. Ainda nenhum dos dois lados dá como, talvez... Certa. Certa o fim das negociações. Mas o Palmeiras vai sim atrás de um outro 9, viu, Domênico? Deve ir atrás de um outro 9 certo. Aí. Vamos aguardar. Sobre o time de amanhã ainda sem pistas, vamos aguardar, certo? Certíssimo, senhor Bento. Ah, sobre Dodô, já encheu essa história também, né, pô? Já. O Diego, cara... O cara não se define, não sabe, quer ficar no Palmeiras, quer ir pro Palmeiras, quer ficar no Sport. Ele quer ir pro Palmeiras, mas não quer se comprometer com o pessoal do Sport. Pô, e você viu o... Ele quer turu. É, vários jornais estão falando aí quanto que o Palmeiras ofereceu pra ele. Será que é verdade, Dodô? 700 pau? Do quê? Não. Domênico já falou que não é. Não, tô falando, vários jornalistas estão falando que o valor até. Eu não sei se o Dodô, mano, tem informação que o Palmeiras mostrou algum interesse sobre o Gabigol. E o Gabigol não vai foi oferecido, né? O Gabigol aceitou reduzir o salário para voltar para o Santos. Mas ele reduziu o salário para 700 mil. Uma redução honesta, né? Aí foi legal. Tá baratão, hein? O cara é diz que foi oferecido ao Palmeiras. Aí agora ofereceram pro Palmeiras também. Você queria, Domênico? Domênico, 700 pau, Domênico. Não. Que 700 pau? Vocês têm. A tia Leila paga lá, Domênico. Não. Que 700 pau pra ter Gabigol? Vocês estão de brincadeira. Manda um WhatsApp pra Leiloca, Gabriel aí faz gol em clássico, viu? Manda uma virilha marota pra Leiloca, Dodô. Virilha marota? Traz pro Santos aí que é legal. Virilha marota? Troca a alegria pelo WhatsApp. Palmeiras não precisa de Gabigol. Gabigol. Mas olha a nota da Leiloca. Fraco. É, depende, que hora que nós estamos? Agora são... Não, agora? Agora. 5:52. Agora nota 3,5. 3,5. 3 da manhã eu dou nota 7 pra ela. Nossa senhora. Às 4:30 ela recebe um 10. Ô, galera. Com relação ainda ao Diego Souza, Dodô, ele alegou, né, perante a diretoria do Esporte aí motivos pessoais pra não jogar essa partida contra o Curitiba. E aí ele pediu dispensa. Mas todo mundo sabe que ele não queria fazer a sétima partida aí pra não queimar a chance de poder se transferir pro Palmeiras. Uma diretoria do Esporte que também não é trouxa, já tá começando a ganhar dele. E por mais que a diretoria do Esporte também não tenha sido veemente na permanência dele, etc e tal, a diretoria já tá demonstrando aí um certo incômodo, porque o próprio presidente e o diretor de futebol já mudaram o tom do discurso. Falaram, então, a gente conversou com o empresário do Diego Souza, era para ele ter se apresentado hoje lá no Esporte, ele não se apresentou. Ele foi convocado a se apresentar amanhã para treinar, inclusive para jogar na quinta. Então, se o Diego Souza quiser forçar a barra, Domênico Gato, eu não tinha visto até agora a diretoria do Esporte falar o que disseram. Eles disseram que, se preciso for, eles vão fazer valer o contrato na justiça. É. Ou seja, já começaram a mudar o tom. É. Já não é mais aquele negócio, vamos ver, o Diego é um jogador importante, a gente quer que ele fique. Não, agora os caras viram que, diante do que o Palmeiras ofereceu e o que vale realmente a multa rescisória, tá na cara que esse negócio pro Esporte é muito ruim. Porque se a multa é de 40 milhões e o Palmeiras tá oferecendo, sei lá, 1,5 milhão de euros, tá na cara que tá muito distante do valor que o Esporte espera arrecadar com o cara. Então a diretoria do Esporte tá vendo que a situação tá ficando ruim e o jogador tá balançado com a proposta do Palmeiras. A diretoria do Esporte, guardadas as proporções, tá fazendo com o Diego Souza o que o time chinês tá fazendo com o Paulinho também. Paulinho tá batendo o pé que ele quer ir pro Barcelona, etc e tal. O time chinês falou, beleza, você quer ir? Paga a multa rescisória que é 40 milhões de euros. É. Agora, olha, eu honestamente, vou dizer de novo, hein? O Palmeiras hoje, ele não precisa do Diego Souza. O Palmeiras não precisa de Gabigol. Precisa, cara. Ah, mas se o Borja não tá rendendo... Tudo bem, Marcão. Não tem reserva pro Guerra. Ele não tem... Do Guerra? Como assim não tem reserva? Quem é o reserva do Guerra? Tem, é só pôr pra jogar. O menino lá do Curitiba, Rafael Veiga é... mal pra caramba. O Moisés tá voltando. Mas o Moisés não é o armador. Né? Ele fez isso ano passado, como não é? Ah, mas quem não era o armador. Mas quem que era o armador no ano passado? E outra, até ele retomar o ritmo. Quem era o armador no ano passado? Não, o ano passado... Era Moisés. Quando o Palmeiras jogava em casa, era o Dudu. O Moisés... Não. Quando o Palmeiras... aberto. É Moisés, Tietchan e Dudu. Não, Dudu quando o Palmeiras jogava em casa. Do Roger Guedes do outro quando e o... Quando o Palmeiras jogava fora, era Thiago Santos, Moisés e Tietchan. Quando o Palmeiras jogava em casa, era Moisés, Tietchan e Dudu. O Moisés é um jogador, no meu ponto de vista, o Moisés é um jogador muito moderno, né? Porque é aquele jogador que quando não tem a bola, ele vira volante. Verdade, isso é verdade. E quando ele tem a bola, ele vira armador. É um meia armador, né? Ele vira aquele meia de origem, né? E o Palmeiras sentiu muita falta desse jogador, desde quando ele se machucou. Que não teve nem quase a possibilidade de jogar esse ano. Quando foi jogar mesmo, ele machucou. E o Palmeiras sentiu muito a falta desse jogador. Mas o Palmeiras tem lá no elenco. O Palmeiras não precisa contratar jogador, gente. Se o Palmeiras precisa contratar jogador, então o que dirá o São Paulo? O que dirá o Santos? O que dirá Vasco da Gama? O que dirá Botafogo? O que dirá esses times, porra? Mas o que mais contratou foi o Palmeiras. Mas esse time... Aí você vem falar pra mim, é certo ou errado? Esses times não vão ser campeão, é outra coisa. É outra... Não, tudo bem. Não vão ser campeão? Acho que nem o Palmeiras. Olha, o Palmeiras tem totais chances de ser, depende dele. E depende de que esses jogadores tenham um pouco de consciência de que querem alguma coisa na vida. Campeão também Corinthians, não é, já não era, é só, entrega a taça. Não é só... Não é só também... Acabou ainda não, mano. Não é só também aí o jogador ficar achando que tem o melhor... Olha, não é assim que funciona o futebol, hein? Futebol não é assim, não. Eu não pagaria esse dinheiro pelo Diego Souza. Nós vimos várias vezes Barcelona dito o melhor do mundo e realmente era... E perder. Perdeu pro Chelsea. E a gente viu o Barcelona melhor do mundo ganhar, né? Perdeu pro Chelsea. Ué, ou não? Quando o Corinthians chegou lá no Mundial, jogou com quem? Sendo que o Chelsea arrancou... O Chelsea arrancou o Barcelona da semifinal, não foi? Foi semifinal, mano? O Bayern na final, foi. Então, jogando com um time pequeno. Ou seja, esses times se achavam os todos... E não, sabe, o todo poder, do todo, sabe, nossa, nós somos a última batata do pacote. E é o que aconteceu, velho. Então vamos contratar jogador ruim, então. Então assim, não é contratar jogador ruim. Eu acho que você tem que pôr na consciência, às vezes, esses jogadores aí. Jogador é meio complicada a coisa, hein? Quando a imprensa fica enaltecendo jogador, elenco, eu não sei se isso sobe pra cabeça dos caras, os caras se acham. Eu tenho muito receio com relação a isso. Não, o próprio torcedor se empolga. O torcedor se empolga, os jornalistas se empolgam, porque o time realmente ele é bom no papel. Não, o jornalista não se empolga. Ele apenas afere o que acontece. Ele afere o que acontece. Não se empolga. A não ser que ele seja palmeirense. Ele vira. Não. Ele se empolga no sentido de falar que a equipe é a melhor e que é o elenco do Brasil. Porque ele de fato é. Agora, isso não sobe na cabeça do jogador? Ah, nós também é o melhor elenco do Brasil. É nós. Vamos ganhar a hora que for. Lógico que acontece. E você para de dizer que o Mota é o mais burro do Brasil, viu, Ale? Depois ele se empolga e aí produz pouco no programa. Eu nunca diria isso do Mota. Eu acho honestamente, é falta produção no time do Palmeiras. Os jogadores precisam entender que futebol não se ganha falando que é melhor. Não tem melhor. Melhor vai se decidir em campo. E não está sendo decidido com o Palmeiras. O Palmeiras tem o melhor, eu também acho. Só que eles têm que saber que tem que jogar bola para ser melhor. Eu acho tem que mostrar isso em campo. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Não concordo, assim como o Dodô, com os valores aí que estão sendo comentados de salário para o Diego. Não concordo. Mas acho que ele seria tecnicamente importante para o Palmeiras. Ele seria o centroavante titular. Sim. E seria o reserva imediato do Guerra. Então acho que ele teria a sua importância. Centroavante, você falou? Centroavante titular e meia reserva do Guerra. Ele tem sido convocado pelo Tite como centroavante. O Diego Souza. Ele tem jogado bem pela seleção brasileira nessa função. Entendi. E acho que o Borja tá perdendo as oportunidades. Já tá irritando de não jogar bem. Nesse primeiro semestre aqui, ele jogou o quê? Duas, três partidas boas, tendo um montão de oportunidade. Eu não sei mais quanto o torcedor do Palmeiras e o Cuca podem esperar esse cara jogar. Não, nem dá mais. O Borja, pra mim, é que nem o Nadal. Nadal? Sim, o Nadal. Você tá comparando o Borja com o Nadal? Nadal é bom tenista. Não joga bem na grama. pode ser? Eu acho ele bom. Sensacional. Calma, olha. Nadal. Aqui, ó. O Borja, ele chegou aí, né? No começo. nem no começo do ano, chegou depois, né? Demorou um pouco pra concretizar o negócio. Coitado, o cara tá ganhando maior dinheiro, não tá fazendo um gol. Tudo bem, mas você acha que ele tá confortável? Ele não tá confortável, pelo jeito não, ele mesmo não tá. Você vê que ele sai chateado, sai puta vida. Daqui a pouco acaba o ano e tamo aí, o Borja. Então, mas também o Palmeiras não pode ficar gastando dinheiro também a torto e a direito, porque o Borja não deu certo. Mas ele já gasta. O Palmeiras... Tudo bem, mas... E o Palmeiras tem dinheiro. E o Palmeiras tem dinheiro. Não, gente, vocês... colocam essa coisa como se fosse, nossa, é tudo, a Leila, tudo é a Leila que coloca o dinheiro, que não, a Crefisa. Não é. Uma Crefisa, boa parte. Gente, eu falei daqui, já provei pra vocês. 25% de tudo que o Palmeiras arrecada é com a Crefisa. Vocês estão loucos, vocês falam umas bobagens aí também, que às vezes não dá pra ficar engolir isso, não, filho. Olha, cara. E outra, e sinto uma inveja desgraçada. É inveja, é lógico. Lógico que é uma puta inveja. Palmeiras tem dinheiro mesmo. E daí? Qual o problema que tem? Não gasta ter dinheiro. Lá, Dudu. Tá parecendo, sabe o quê? Que ter dinheiro no Brasil é crime. É. Ah, mas depende. Um time de futebol, quando tem, ele estava, o time do Palmeiras, muito pra contar, vocês tinham que se curvar ao Palmeiras, porque o Palmeiras... Pera só um minuto, deixa eu explicar. Não é momento, eu vou falar o porquê. Não, eu vou falar, tem que se curvar sim, tem, não adianta, eu não admito que você coloque isso aí não, sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Não, mas deixa eu falar, se vocês ficarem rindo e ficar fazendo gracejo, não dá. Pra falar sério, fala sério, fala sério. Brincar, nossa, brincar. Então, assim, tem que se curvar, sim. A administração que o Palmeiras fez em dois últimos anos é admirável. É admirável. Coisa que o São Paulo não conseguiu fazer, que tinha atrás. Que todo mundo se curvava ao São Paulo. Não tenho medo de falar aqui, não. Todo mundo se curvava ao São Paulo. Hoje, o São Paulo é uma porcaria de administração. Cacete! Você tá gostando? Então fica do jeito que tá. Não, mas... O Palmeiras mas tá hoje, em dois anos, tá ele tinha uma dívida muito maior que o do São Paulo, mas muito mas maior. Se não fosse o nome... Ele liquidou... Deixa eu acabar de falar. Ele liquidou a sua dívida, graças ao presidente... Deixa eu acabar de concluir, porra. Não tá errado porra nenhuma. Primeiro você presta atenção no que os outros falam, pra depois você fala errado. É assim. Não adianta você ficar nervoso. Não, eu fico porque vocês não deixam falar. Calma. Ouve gente, primeiro pra depois falar alguma coisa. Isso aqui não é assim. Isso aqui não é um box radiofônico. Deixa o doutor falar. Deixa eu concluir. Depois vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu vou tomar café. Vocês falam o que vocês quiserem. Boa. O problema não é meu. O problema é vocês falarem a bobagem que vocês quiserem aí. Eu falo coisas que estão acontecendo no futebol. Eu sou realista. Eu queria a poupança da Leiloca. O Palmeiras, em dois anos, se conseguiu a Leiloca, do jeito que tá falando, Ale, que conseguiu a Crefisa, méritos do Palmeiras. Claro. E demérito do São Paulo, que não tem patrocinador, do Flamengo, que não tem, do Corinthians, que não tem. Mas chupa, mano. Tá? Não, então, mas os outros. Mas os outros também têm. Tem e não consegue se arrumar, então péssima administração. Péssima administração. Então, assim, só pra concluir. Você sabe que eu tô falando sério? Eu tô falando sério, é uma coisa que é séria. Uma coisa não é. Não é mentira. Uma coisa não tem. A administração do Palmeiras, ela tem que ser aplaudida, sim. Os times têm que se curvar ao que o Palmeiras fez. Fora de campo. Dentro de campo não tá fazendo o papel dele. Mas você concorda que tudo isso nasceu a partir de uma doação? Uma doação ou não, o Palmeiras teve o mérito de ter um cara que fez isso. Ué, e esse cara, o Palmeiras não merece. Mas não é um mérito empresarial. Mas é um mérito de administração. Mas a administração era dele ou era minha? Não, mas também não é um mérito de administração. Quem que era administração? Ele não conseguiu o Paulo Nobre 150 milhões com o Palmeiras. O Paulo Nobre se elegeu. Ele deu o dinheiro dele. O Paulo Nobre se elegeu. Ele, com o que ele tinha em mãos, ele fez. Ele liquidou a dívida do Palmeiras. Não importa se foi o dinheiro dele, nós não estamos falando isso. Hoje o Palmeiras devolveu o dinheiro que ele investiu no Palmeiras. Tá pago? Tudo tá pago? Pergunta pros caras. Então, assim, se em dois anos a puta grana que o cara colocou devolveu pro cara e ainda o cara conseguiu tirar o time do coração dele, porque todo mundo sabe que é. De uma merda desgraçada, é méritos do administrador dele. Paulo Nobre. Administrador Nobre. Que comandava o Palmeiras. Então é mérito do time do Palmeiras. Não pode falar que é mérito de um cara. Ele tá na administração de um clube de futebol. Sim, mas você tem que envolver. E aí você tem que colocar que caiu na mão dele. Caiu na mão dele. A Crefisa, você sabe como é que veio? O pai, o cara que casou com a Leila. Ele ligou procurando que queria investir no Palmeiras. Não foi o Palmeiras que foi atrás, foi atrás. Caiu no colo do cara. Caiu no colo dele e investiu. E aí tem o dinheiro que tem. Melhor não, mano. Agora, eu sei que vocês, por torcerem por times adversários, vocês podem fazer o que vocês quiserem. De, sabe, dar risada, de fazer o que. Mas o Palmeiras hoje, quer queiram, quer não queiram, é um exemplo de administração, sim. Fora de campo, não tem o que. É incontestável. Tem dinheiro de estádio, tem um estádio dos mais modernos do mundo, não é do Brasil, do mundo. Bom. Do mundo, tá? É um dos maiores estádios, maiores arenas mais modernas do mundo. Bom. Porra, velho, isso aqui é o quê? Não é exemplo de administração? Então eu não sei o que é exemplo de administração. Já tentada no mano. Fala o que vocês quiserem. Em mim não. Bom, agora o que está sendo feito em campo é outra coisa. Aí sim, bom. aí mérito de futebol, aí bom. Vocês podem contestar. Vamos o Palmeiras lá. Como um time de futebol, ele está sendo ridículo. Pronto. Vamos lá. Porque se tem o dinheiro que tem e não consegue fazer um time ganhar uma competição, ainda falta ainda. Tem claro, três pra ganhar. Claro. Não podemos falar que perdeu porque não perdeu. Mas se não conseguir sombra, se não conseguir, não conseguir, eu vou ser o primeiro a entrar aqui no ar e falar que foi péssima administração do futebol. Mas a administração pro Palmeiras como clube de futebol que se levantou como um time, voltou a ser um time vencedor e grande, pô, não é incontestável. Foi perfeito, Rodolfo, foi perfeito. Perfeito, mas chupa, agora, mano. Agora todo mundo vai colocar os seus remendos. Vamos lá. Pode pôr. Vai, mano. Sombra, o Domênico ele usou, o Palmeiras ele vem sendo um exemplo de administração nos últimos dois anos. Não, nos últimos dois anos não, no último eu até concordo, mas nos dois últimos não. O Palmeiras ele conseguiu se reerguer graças a uma injeção de dinheiro que o Paulo Nobre colocou no clube, quitando toda a dívida que o Palmeiras tinha com bancos e muitos clubes brasileiros também possuem. E ali o Palmeiras ele teve um fôlego para trabalhar com uma margem de juros que o mercado não oferece, ou seja, foi uma doação de pai para filho praticamente com juros que o mercado não tem. Não é competitivo, não é praxe no mercado. E o Palmeiras ele estava pagando como podia o Paulo Nobre. E o Paulo Nobre também não fazia questão de receber a curto prazo. Ele colocou uma margem para que o Palmeiras pudesse pagá-lo. Se eu não me engano, acho que era 10% do faturamento que o Palmeiras tivesse. Uhum. Líquido, inclusive, não era bruto, era líquido. E aí o Palmeiras pagava do jeito que bem entendia e como podia. O Paulo Nobre não colocou uma cláusula ali dizendo que o Palmeiras deveria pagá-lo dessa forma. Se o Palmeiras durante esse período tivesse talvez aí um período complicado financeiramente falando, eu tenho certeza que o Paulo Nobre também não faria questão de pressionar o clube para receber. Então nesse quesito, o Paulo Nobre ele teve todo o mérito do mundo. Porque nenhum outro presidente de clube, mesmo que tivesse tanta grana como o Paulo Nobre tem, muitos ainda são reticentes em colocar esse dinheiro em clube, porque dificilmente eles vão ver de volta. O Marcelo Paulo Teixeira. Nobre amarrou a situação. É. Não, mas o Marcelo Teixeira ele não foi trouxa. O Marcelo Teixeira ele viu o dinheiro que ele colocou no clube quadriplicar. É diferente da situação do Paulo Nobre. Foi diferente. O Marcelo Oliveira, disso, ele pode ser até que se bobear, cobrou mais caro do que um banco. Marcelo Teixeira. Pelo fato de ter colocado dinheiro assim. Você tá precisando. É verdade. Que banco, quando você vai pedir dinheiro, você precisa apresentar uma série de garantias para o banco te emprestar a grana. Não é assim. O Marcelo Teixeira ele pode ter emprestado o dinheiro para o Santos sem pedir tantas garantias, mas ele recebeu com juros e correção monetária. Diferente do Paulo Nobre, que emprestou com juros abaixo do mercado. O Palmeiras ele teve mérito na construção aí do time que montou para ser campeão brasileiro e tudo mais, mas não nos esqueçamos que o time que quase caiu novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro também estava na administração do Paulo Nobre. Sim. E foi ali que ele deu o start. Porque a diretoria do Palmeiras pegou e falou, porra, alguma coisa precisa acontecer. E o Paulo Nobre até então, ele não tinha colocado a grana no clube. Ele colocou a partir desse momento que ele viu que a viola quase foi pro saco. Aí ele montou aquele baita time, trouxe a financeira também, que colocou um caminhão de dinheiro no Palmeiras. E aí nesse outro ano, o Palmeiras aí por já estar com respiro financeiro, aí ele teve méritos. Porque uma dívida que era para ser paga em não sei quantos anos, em não sei em quanto tempo, o Palmeiras chegou pro Paulo Nobre e pegou e falou, tá aqui teu dinheiro. Obrigado, passar bem. Então, nesse último ano, o Palmeiras teve o mérito de ter um superávit, acho que beirando a casa aí de quase 100 milhões. Mais que isso, acho, viu, mano? Não, acho que foi em torno disso, viu, Dodô? Arrecadou com o patrocinador, acho que 90, e com o restante das coisas ali, o Palmeiras ultrapassou, se bobear um pouquinho isso daí, enfim. Mas o Palmeiras, ele devolveu o dinheiro pro Paulo Nobre. Então, nesse último ano, o mérito foi administrativo. No penúltimo ano, o mérito, na minha avaliação, foi do Paulo Nobre, que equacionou uma dívida que o banco estava engolindo toda a arrecadação que o Palmeiras tinha. Mas unindo o útil ao agradável, já que o Paulo Nobre era o presidente do Palmeiras, o Palmeiras ele teve mérito também, principalmente nesse último ano. Exatamente. Vocês sabem, ó. Mas então, vou contar uma coisa que eu sei. O Nobre teve mérito. Mas o Nobre era o presidente, gente. Se o presidente não tem mérito, pelo amor de Deus. Mas o Paulo Nobre, como presidente, eu acredito nisso. Eu acho que quando você tem uma pessoa de presidente, seja de clube, seja do país, ele representa a nação, ou a nação palmeirense, ou que seja lá, o cara é presidente do Brasil, a nação brasileira. Então ele está representando, ele tem que conseguir conquistar esse tipo de coisa, ele tem que conseguir reverter uma situação adversa, e o Paulo Nobre conseguiu. Eu vou contar uma coisa para vocês que muita gente não contou e não sabe. Quando o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras, quando a gente acabou de cair para a segunda divisão, ele assumiu. O Palmeiras, todo o clube de futebol, ele tem que bancar uma grana para se inscrever no Campeonato Paulista. É bobagem, é uma grana, sei lá, não sei quanto que é, mas é pouca grana. Vocês acreditam ou não? Acreditem ou não? O Palmeiras não tinha esse dinheiro. Você sabia disso, não? Você sabia ou não? Não. Sabe quem bancou? É pouco dinheiro. Eu não sei se é coisa de 10 mil reais. É coisa assim, babaca. Mas o Palmeiras não tinha esse dinheiro. Não tinha dinheiro para se inscrever no Campeonato Paulista. Paulo Nobre que bancou. Tá? Ah, mas 10ão, Palmeiras... Mano, o Palmeiras estava... Mano, o Palmeiras estava totalmente quebrado. Não, quebrado. Tudo bem, mas... Quebrado. Palmeiras, o Palmeiras... Olha aqui, ó. O Palmeiras... Muita gente sabe que se não fosse o Paulo Nobre, o Palmeiras corria o sério risco de virar um time como, sei lá... Portuguesa não, que a Portuguesa tá acabando. Corria o sério risco de virar um time... Vasco. Que ia ser realmente um time... Realmente mas então, Domênio, é isso que eu quero que você veja, Domênio. Qualquer coisa. Então, assim, então é o que eu falo. Então, assim, em 4 anos do Paulo Nobre... Tudo bem que nos 2 primeiros anos eu até critiquei o Paulo Nobre, porque eu acho que ele correu o risco. E ele sabe que correu o risco. Se as pessoas perguntarem pro Paulo Nobre, ele vai te falar. E eu corri o risco, sim. Porque achei que aquele time poderia ficar na primeira divisão... Porque eu não quis pegar a renda. Nos 2 anos que o Paulo Nobre pegou, o Palmeiras já tinha pego 2 anos adiantado de cota de televisão. O Palmeiras estava 2 anos para frente, sim, jogando 2 anos atrás. O Paulo Nobre não queria mais pegar a cota, porque no ano de 2015, caso ele fosse eleito, ele ia pegar o dinheiro total da cota da televisão para poder contratar quem ele quisesse e poder reformular o Palmeiras. Só que ele correu o risco e ele sabe disso. Ele correu um risco grande. As pessoas perguntam pra ele, você deve saber. Deve ter entrevistado ele, o Ale, lá na ESPN, que você tá lá. Ele sabe que ele fala pra todo mundo, eu sei que eu corri o risco de derrubar o time no ano do centenário. Porque o time não era forte, mas eu não achei que o time fosse tão fraco. E por isso eu corri o risco de cair com o time de novo. Eu peguei o time da Série B, levantei pra Série A e no ano seguinte ia cair de novo. Que foi o ano do centenário. Só que ele deu a sorte que o Santos... não perdeu o jogo pro Vitória. O Vitória acabou. O Vitória tava louco pra cair, né? E o Vitória caiu. Deixa que eu caio. E o Vitória caiu no lugar do Palmeiras. Essa é a verdade, porque foi a pontuação mais baixa pra se cair. Foi aquele ano. Mas olha. E aí, sobre o que aconteceu? No ano 2015 pra cá, aí sim, Paulo Nobre pegou a cota da televisão, conseguiu trabalhar. Lembre-se que foi em 2015 que o Dudu chegou, que foi o negócio do chapéu em todo mundo, e bibibi. E começou. As pessoas mesmo que tava até. Porque o Palmeiras estava morto. Morto pro futebol há muitos anos. Ele só havia ganho o Campeonato Paulista, gente. Essa é a verdade, tem que ser dita. O torcedor sabe do que eu tô falando. O Palmeiras tinha virado time pra... Era qualquer coisa. Não disputava mais porra nenhuma, não ganhava nada. E o Paulo Nobre conseguiu em 2 anos, que eu digo 2 anos, mano, 2015 pra cá, porque foi o ano em que realmente ele pôde fazer o que ele queria com a cota da televisão, com cota que ele tinha. Entrou no negócio da televisão. Você sabe disso, Sombra. Você sabe o que aconteceu lá. Eu achei que eu sabia. Deixa eu agregar uma informação. Mandaram para mim o link aqui do estudo feito pelo Itaú BBA. Ok? Esse estudo é feito em cima dos balanços dos clubes. Segundo o balanço de 2016, tá aqui. Isso aqui é um link da ESPN. Dizem que é um canal aí do Mickey. Obrigado. O Palmeiras, nos últimos anos, vem aumentando sua dívida. Pode até ser. É verdade. Eu vou dívida todos os clubes têm, só. Eu vou colocar no... Não, o dívida, problema é aumentar. Então, a dívida todos os clubes têm. É evidente se você aumenta a sua dívida e a sua receita, tudo bem. Aí o problema tudo bem. É você aumentar o problema a dívida sombra, e diminuir receita. A receita do Palmeiras aumentou absurdamente, mas entendeu? Se você passa ano a ano e vai aumentando, significa que não está adiantando você aumentar a sua receita porque suas despesas estão aumentando. Bom, eu sou sincero, eu não tenho essa informação. Bom, informação que eu vou colocar aí no nosso grupo do estádio o link. Muito bem. Sabe qual é o clube que tem a maior dívida do Brasil hoje? Botafogo. Quem? 706 milhões. Nossa. Então, mas pra esse sim Botafogo é o problema. Flamengo? Porque o Botafogo, ele só tem a dívida, ele não tem uma arrecadação, né? O problema é esse. Não tem Corinthians, receita. São Paulo e Palmeiras têm dívidas semelhantes. 337 milhões. Não, o Corinthians tem um pouco mais. Essas dívidas são do quê? De banco? Dívidas totais dos clubes brasileiros. Cabarista, são dívidas. Banco, qualquer tipo de coisa. Qualquer, tipo de dívida. O Corinthians tem 363 milhões, o São Paulo 337, o Palmeiras 336. E a evolução... Esse valor em renda fixa, cara. É, tá bom. Se quiser, saca da renda fixa e paga isso aí. Mas não vale a evolução da dívida do Palmeiras de 2013 para 2016 foi da ordem de 54%. Aumento de 54% na dívida. E o que eu não quero dizer que o meu time está bem. Não é isso. Não, não é isso. Isso aqui é um estudo, é uma análise feita por um banco. É um fato. O São Paulo, para vocês verem como é catastrófico, o São Paulo de 2013 para 2016 aumentou em 129%. Então, o problema é isso. É aumentar muito. O problema é aumentar. O problema é aumentar de qualquer forma. Mas o Palmeiras era muito maior. Isso é um problema que você não está entendendo. O Palmeiras era o mais endividado de todos. Mais que Corinthians, mais que São Paulo. Ele conseguiu diminuir. Dívida, esses times vão ter. O Palmeiras, vocês não sabem. O Palmeiras, quando o Paulo Nobre assumiu, o Palmeiras ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, cara. Eu sei. Vocês não sabem a história, como é que é. Eu sei. O clube ia fechar. O clube tava para fechar a porta, cara. Essa é a verdade que tem que ser dita. Ia fechar a porta. O Palmeiras hoje, por isso que eu falo, de dois anos pra cá, é um exemplo. E os caras têm que se curvar sim. Aí você pode falar, mas com um presidente como esse é fácil. Ah, Domênico, mas aí, o que eu posso fazer? Mas aí, peraí. Não é a instituição que fez, teve o mérito. É o presidente que tomou conta da... Não é a instituição. Foi um torcedor que tem o mérito, não é o clube. Tudo bem, mas graças a Deus nós temos um torcedor. Sim. E temos um torcedor que virou presidente. Agora, mas é mérito do presidente, como não é? Do presidente, não do clube. Mas o presidente, ele representa o clube. É isso, o mérito do clube agora, se ele conseguir eliminar as dívidas baseado naquilo que o Paulo Nobre fez no passado. Exato. Mas pelo que eu tenho informação, tem tudo pra eliminar. Ô, Sombra, o Palmeiras é o que mais arrecadou dinheiro, mais vende camisa e tá vendendo. Então, assim, a coisa encaminha pra uma coisa bacana. E vou dizer uma coisa pra você. Você vê como é que a engrenagem funciona de tal forma, ô Ale? E não sou eu que falei, não, hein? É. São vários jornalistas que entrevistaram aí o presidente Paulo Nobre quando ele estava indo embora do Palmeiras, tá? O Paulo Nobre estava indo embora, ele ia ter que sair, porque era o último mandato dele, foi reeleito, e foi o final de 2016, que aí foi eleito o Gagliotti, né? E os caras falaram, se o Palmeiras não fizer nenhuma bobagem, ele tem 10 anos aí pra tentar conquistar títulos e ganhar títulos durante mais de 10 Verdade. Anos ou mais. Verdade. Todo mundo fala isso. É. Porque é um time que conseguiu se administrar. O problema é confiar nesses caras, né? Mas é que tá. Você sabe, Mota, você sabe. Isso é, mas o Mota tem razão. Peraí, mas o Mota tem razão. Não. Eu explico por quê. Você vai quebrar o encanto. Não vou quebrar. Pelo amor de Deus. Mas o Mota tem razão, senhores. Dá uma segurada. Peraí, o Mota tem razão. Não. O São Paulo 2005 pra frente, Sombra, você lembra até 2009? Só aumentou era o clube, a dívida. Era o clube. Hã? Só aumentou a dívida. Mas o que aconteceu então? O sucesso do campo ofuscou os problemas administrativos. O São Paulo vem decaindo como clube desde... Mas não foi lá que aumentou. Nossa, aumentou depois disso. Moto. Segura aí, Ale. 2010 pra frente, que o São Paulo deu uma degringolada pra baixo. Porque o São Paulo tinha. Sombra, o São Paulo tinha dívidas. Brincadeira. Mas o São Paulo conseguia vender jogador tal e paga a dívida aqui e funciona ali. Como o Barcelona, o César, que o Barcelona não tem dívida. Claro. O Real Madrid não tem uma porrada grande. Só que os caras faturam tanto que você fatura e vai liquidando dívida. O São Paulo era. Gente, era um exemplo. Peraí. Era um exemplo de administração. Verdade. No meio da década de 2000. Do meio até quase praticamente ao final. Era um exemplo a ser seguido. Todo mundo falava. Eu não tenho vergonha de falar. Como não era? O time tava uma merda. São Paulo tava ganhando tudo. E muita gente falava aqui. Aqui mesmo falava assim. O São Paulo, do jeito que tá aí, vai ganhar, só vai dar São Paulo, Campeonato Brasileiro. Só vai ganhar São Paulo. Ganhou três em seguida. Aí o Mota tem razão, que eu falei. Pega os caras que acham que sabem fazer a coisa e não sabem fazer. E o que acontece? Olha o que aconteceu com o São Paulo. Os dirigentes dos últimos anos que fizeram, Marcão. Mas é. E levaram o time pra uma desgraça total, Domênico, pô. Essa é a verdade. A administração é tudo, pô. Eu sei, a administração. Ô, Domênico. Não é, mano? O campo. Só um minuto, mano. Eu só vou falar isso aí rapidinho, meu. Porque isso aí ia tomar um programa inteiro da gente. Ah, mas batendo. É legal, o papo é legal. Ué. Não, eu sei. O São Paulo não é exemplo. Não é ele foi, Sombra. Foi. Hoje não, né? Posso te falar um negócio? A grande realidade, o São Paulo foi um exemplo até meados dos anos 80. Ah, será, Sombra? Então, pô, eu sou São Paulino, falava, pô. Eu sou São Paulino, vai na minha. São Paulo foi exemplo quando construiu um estádio. São Paulo foi exemplo quando construiu um CT da Barra Funda. O São Paulo, até meados dos anos 80, foi um exemplo. E por que não é exemplo? Porque é a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo. é que o São Paulo era um clube que tinha um olho numa terra cheia de cego. Cheia de cego. Verdade. E o São Paulo tinha um olho. Entendeu? E aí fala assim, ah, o São Paulo, São Paulo. E o resto era uma várzea total. O São Paulo não era esse exemplo todo. Mas era mais que os outros. Mas ser mais que os outros não significa ser exemplo. Eu tô renegando muita coisa que eu pensava no passado e talvez eu tenha falado no passado. Não, a gente falava mesmo. O São Paulo que foi pré-campeão, eu vou te falar como o campo ofusca o sucesso, o campo ofusca as bobagens administrativas. O Corinthians tá aí pra falar isso, hoje. Não, mas toda hora tem um clube fazendo isso. O São Paulo do Tele, que ganhou tudo, tudo. Um ano antes do Tele, quando o Tele chegou no São Paulo, o São Paulo não tinha nem fornecedor mais de uniforme. O São Paulo não tinha dinheiro pra pagar água. Tava igual o Palmeiras. E então, dois anos depois, veio a ganhar tudo. O Tele foi lá, montou a comissão técnica, pegou os garotos. Aí veio o Ronaldo Luiz, veio o Palinha. Será que é tudo jogador de 5 milhões de dólares? Não, não, na época não era jogador aí. Pegou o Raí, que o pessoal chamava de bonde. Bonde? Bonde. Torcida chamava ele de bonde. O Raí só veio jogar bem no São Paulo. Ficou um ano e meio no São Paulo, que ninguém suportava ver o Raí em campo. É verdade. E veio um cara da bola, esperto. Veio uma galera lá administrar o futebol do São Paulo, que entende. E fez o campo renascer o clube. Foi isso que aconteceu. Não vamos esquecer. O São Paulo passou uma pindaíba danada. O Juvenal deixou São Paulo numa pindaíba danada no final dos anos 80. O São Paulo foi exemplo de clube até meados dos anos 80, quando ele fez um CT que ninguém tinha. Quando ele montou um estádio nos anos 60 que ninguém tinha. O São Paulo parou no tempo. Vai na minha. São Paulo parou no tempo, no fim dos anos 80. E a conquista do bimundial, bi-libertadores, ofuscou tudo, tudo. O São Paulo depois ficou com problema de amortecedor, o Murumbi lá cheio de problema. Vários anos. Aí chegou anos 2000, Zé Bastos Neto, Paulo Amaral. Gente, e que o São Paulo cresceu como instituição, como clube nessa época? Cresceu nada. Só que aí veio lá o Cuca, montou o time, etc. Não, o Leão, Paulo Autori, 2004, achou o time. 5, 6, 7, 8, ganhou tudo. O que o São Paulo como instituição, nesse momento, passou à frente dos outros? Em nada. Os outros caras vão, pô, os caras estão ganhando. E o São Paulo só perdeu o terreno. Só que enquanto você está lá comemorando o título, você acha que está tudo bem. Você não observa. O campo ofusca a administração. São Paulo deixou de ser modelo desde a época, desde o final dos anos 80. Perdão se o São Paulino não gosta do que eu falei, mas pra mim é isso. Ô Sombra, só com relação a isso que você estava falando aí, se a gente pegar os números que o Palmeiras tem apresentado recentemente, eu discordo desse balanço que você mostrou aí do Itaú, cara. Você divulgou a informação, então o filho é teu, bacana. Você que vai tomar as porradas agora. Não, mas eu não falei que eu fiz o estudo. Eu falei que o Itaú fez o estudo. Mas você trouxe informação. Ah, então olha. Pra cima uma responsabilidade que você não precisava ter chamado. Mas mostra. Então, pra mim é demais. Não, mas é verdade. Mostra uma informação pro programa. Quando você traz para o programa uma informação, e batendo no peito, porque a dívida é isso, você citou o exemplo da porcada. Eu não estou aqui para defender o porco. Eu citei o exemplo do estudo que Domênico, o Itaú fez da porcada. Oi. Mas tá errado. Estudo. O Palmeiras, ele fechou com uma empresa aí de televisão que não é a Globo e já recebeu cotas aí pro próximo ano. Já recebeu uma luva aí desse contrato e já tem o dinheiro em caixa. O Palmeiras, fora o dinheiro que ele tem da Crefisa, ele tem também uma arrecadação de bilheteria que é monstruosa. O Palmeiras, fora tudo isso que ele tem aí também, ele tem produtos licenciados que também é uma das principais marcas aí da empresa que patrocina o Palmeiras no material esportivo. Então, querendo ou não, Domênico Gato, esse estudo pra mim é uma grande bobagem. Mas como assim? Se os caras fazem em cima de um balanço? Porque é o seguinte... Grande bobagem. Sombra, os números que o Palmeiras tem apresentado, inclusive de superávit, contrapõe esse número. Não, tem razão. Mano, quando você falou... Quando você falou... Sombra, Vieira. Quando você falou... Sombra, Vieira. Quando você falou que o que eu trouxe é uma mentira, João, pensei nosso que você ia trazer números, fatos. Não, é, mas o presente... Não, mas peraí, peraí. Uma informação. Eu tô trazendo embasado. É, só um embasado abraço pra rapaziada quê? Aí também, os taxistas de Congonhas, que estão ouvindo a gente aí também. Um abraço aí pro João, tamo junto. Boa, João. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao que você disse, Sombra, na boa, tudo que a gente leu a respeito do Palmeiras aí, arrecadação e tudo mais... contrapõe verdade. Esse fato do, não, do estudo é que é. Apresenta que a dívida do Palmeiras cresceu. A gente não pode estar lendo inúmeras matérias aí durante o ano inteiro, mais de 20, 30 matérias falando que o Palmeiras teve uma arrecadação fantástica, e colocar tudo isso para baixo da terra é, por dá. Causa de um estudo que o Itaú levantou. O que acontece é o Palmeiras, o Dodô, as dívidas do clube... Traga o estudo de vocês, então. Não, as dívidas são o Palmeiras, longas, só que o Palmeiras receita... tá com tanto dinheiro... Ah. O Palmeiras tá com tanto dinheiro, gente... que mês passado a diretoria do Palmeiras depositou na conta do Paulo Nobre 44 milhões de reais, tô falando, velho, tô falando. Que não era para pagar agora e que nem o Paulo Nobre queria exatamente. Receber. É isso aí. E pagou. E o Paulo Nobre, até eu soube, ficou pé de raiva. É. Porque é isso aí mesmo. Era um negócio que ele, o Palmeiras poderia ter deixado o dinheiro aplicado, mas você pagou rendendo pra ele, juros, é isso mesmo. E começar a pagar quando era, até porque o Paulo Nobre não cobrou e não precisa do dinheiro. Bom, é vocês mandam lá, saque, o Palmeiras não quitou totalmente. Não, mas, lá, olha aqui, não, mas o Domênico, o Palmeiras ele não quitou totalmente a dívida que ele tinha com o Paulo Nobre, ele reduziu drasticamente. Sim, sim, também, mano. O Palmeiras agora não, mas tá devendo o percentual. É modo de dizer, é bobagem, o que deve hoje é bobagem, perto do que era. Agora, é claro, é evidente assim. Que balanço de clube, né? É uma coisa complicada. Você tem aí... Por que é complicado? Porque sim, Sombra, porque você omitem tem a dívida do clube, a dívida do clube, ela pode ser grande, como você falou. Só que o caixa do Palmeiras é muito forte, é enorme, é gigante, mas, peraí, é complicado. Então no balanço não é declarado o que tem no caixa? E segundo a informação, o que manda mesmo é o EBTDA. O que manda é o EBTDA. E outra coisa, nós não podemos aqui ir contra números no argumentos. Mas você eu fui o único que trouxe os números do Itaú. Não, eu não estou falando mais com relação a isso. Estou falando assim que hoje é um clube. É um clube que teve aí... Você pode falar o que você quiser, mas o Paulo Nobre endireitou o Palmeiras, colocou no trilho. Então assim, o clube com dívidas que eram 4 vezes a receita, conta de luz de janeiro de 2013 foi paga pelo Paulo Nobre. Aí o que o cara fez? Ele alavancou um programa sócio-torcedor que vinha se arrastando desde 2010, não funcionava. Saiu de 21 mil torcedores para 124 mil torcedores associados. Implantou meritocracia no departamento de futebol. Implantou profissionalismo dentro do clube. Criou rede de lojas. Peitou Adidas. Porque Adidas ia embora, peitou. Tá? Conseguiu aí um pátio de um acordo pro Palmeiras. Trouxe a Crefisa. Tá? Que cresceu também absurdamente, vocês viram aí. Os caras mesmo falaram, e líquido aí pros caras de lucro no ano foi mais de um bi da Crefisa. E aí não pode falar que o cara não fez nada e a administração é do presidente Paulo Nobre que representa o Palmeiras. Então quando eu falo Palmeiras, é Palmeiras, cara. Não, mas a gente não então, falou gente... que o Paulo Nobre não fez então, isso. Mas eu tô falando é que você falou que o Palmeiras. O Palmeiras. É exemplo em dois anos. Exatamente. Não. Ele representa o Palmeiras. O Palmeiras é o mas exemplo. Mas isso é uma questão interpretativa, é um exemplo, né? É lógico, mas é evidente. A mesma coisa que o Paulo meteu o Abílio Diniz lá. Ué, não é evidente, Benjamin? Se não o cara é presidente, ele representa o clube. Mas ele só conseguiu fazer tudo isso porque ele injetou consegue... dinheiro dele. Não porque o Palmeiras conseguiu. Ele injetou um dinheiro então. Em administração. Mas é como se o Palmeiras tivesse pegado emprestado. O Palmeiras teve uma folga de 2 anos pra conseguir tudo isso. Pegou emprestado e já tá praticamente com a dívida paga com o Paulo Nobre, gente. Você acabou de ouvir ele foi um pai pro Palmeiras. Mas porra, se foi um pai ou não foi, mas a administração é do cara. Porque, olha aqui, ó. A primeira parcela que o Palmeiras recebeu na televisão pagaria o Paulo Nobre. Se todo mundo tivesse um pai desse, não teria dívida, lógico. Então vamos supor que eu sou um pai de família, eu preciso administrar a minha casa. As minhas dívidas, certo, Alê? Certo. Ok. Cheguei agora, tá? Chega buzinando, Dodô. Não, subi agora. Cheguei assumindo agora a casa, tal, aquela coisa. Tá com dívida, dá com pau. Aí eu vejo lá, assim, pô, eu vou investir porque eu sei que aqui eu vou investir esse dinheiro vai voltar pra mim e vai me dar mais dinheiro ainda. Mas você não tem o dinheiro. Quem que vai dar esse não, dinheiro? Não, dinheiro é meu. Eu tenho o meu dinheiro. Então você não pode ter dívida. Eu tenho o meu dinheiro. Ele tá chegando quem na família quem tá endividado agora. Vamos supor que eu entrei numa empresa agora, então não vou pôr minha empresa casa. Chamada Palmeiras. Entrei numa empresa que tá endividada até o saco. É isso. E eu falo assim... É, mas essa empresa aí chamada Palmeiras, ela vai me reverter o meu dinheiro e ainda vou fazer essa empresa crescer pra cacete. É o mérito seu. Eu acredito. Mérito meu que estou gerindo a empresa. Sim, então não é mérito da empresa. A empresa colocou eu. Hã? A empresa que me colocou lá. Não, tá. Você botou eu sou eleito. Lá. Não, eles que me elegeram. Quem elege são as, grana, as pessoas. Né, e foi eleito só por causa do dinheiro. Não, só por causa da... você é... não, não, você é eleito. Palmeiras é interesseiro. Espera só um minuto. Você é eleito, você foi eleito pros caras que estão lá. Tá endividado até o saco. Pô, tá endividado, velho. Põe a Roberta então, assim, Close. Pô. Então, quem colocou o Paulo Nobre? Não é o Paulo Nobre, ele não pode chegar. Ah, eu vou... Oh, é engraçado. Eu não posso chegar a assumir como presidente. Claro, eu tenho que ser eleito. É isso. E se eu sou eleito por quem? Pelos conselheiros. De quem? Da instituição. Do Palmeiras. Do clube? Claro. Então... Então, que, se for quem, quem tem mérito são os caras, os conselheiros são que tiveram mérito, não? Então, escolher então, certo. Então não é o Paulo Nobre, é os conselheiros. Mas, o Dodô, mas é que você é Palmeiras, gente, gente. Não adianta vocês virem com conversinha. Tem que pagar o Palmeiras, porque o Palmeiras o Palmeiras não fantástica. Adianta, o moto é um jumento. Não tem como explicar. O Palmeiras sombra, só pra mulher. Segue o jogo, sem falatório. Olha, gente, o programa precisa andar. A gente já tá mais de meia hora discutindo esse assunto. Nós não vamos chegar numa conclusão. O Domênico tem a opinião dele, outros têm as suas opiniões. A gente não vai chegar em lugar nenhum. E a gente tem uma série de compromissos aqui, não só com o ouvinte, com os patrocinadores também. Mas o Palmeiras é um clube interesseiro, só elegeu o Paulo Nobre por causa do dinheiro. Beleza? A gente vai dar uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$ 99,90, é isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League, com exclusividade, está com uma promoção incrível a partir de R$ 99,90. O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras no Allianz, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal. PES 2017, a partir de R$ 99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. É, esse é o Estádio 97 também no oferecimento do Extra, não é, Narigudo? Com certeza. Eu só não entendo uma coisa. Sempre alerta. Ah, eu tô alerta. Eu só não entendo por que que novamente, o Mota tá tão agressivo. Eu também não entendo. Né? Agressivo, falando palavrão, nada, gritando, defendendo. O Domênico na boa. Pô, não, sabe, uma coisa ninguém, totalmente não, desnecessária. Mas olha... Não. Ninguém é você aqui, não. Ah, nossa, agora dá deitada. É fazendo uma alusão que você é briguento. Não, não é o que passou. Imagina, é o amor. Beija. Não é o que passou. Paz e amor. Eu falei aqui do EBTDA, lembra? O rapaz me explicou aqui, quem trabalha no banco, né? EBITDA que chama, EBITDA. Né? EBITDA é um indicador financeiro, também chamado de LAGIDA, e representa quanto uma empresa gera de recursos através das suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos financeiros. Ah, viu, Mota? Sua anta. Não, só pra deixar claro, né? Porque a gente tinha falado aqui, não falamos... que é o EBITDA, explica pro né? Moto o que é financeiro. Aí olha já só. Difícil já. Mas a estação mais gostosa do ano chegou. Vem aproveitar o Festival de Inverno do Extra. Você não pode perder. Confira nossas ofertas. Garrafa térmica Lumina Inox. 1 litro por apenas R$ 119,90 ou em 8 vezes sem juros mensais de R$ 14,99 nos cartões Extra. Faqueiro Inox. 60 peças Tramontina por apenas R$ 129,90 ou em 8 vezes sem juros mensais de R$ 16,24 nos cartões Extra. Máquina Multibebidas Mimo 3 Corações por apenas R$ 349,90 ou em 12 vezes sem juros de R$ 29,16 nos cartões Extra. Corra, hein? Corra para a loja mais próxima e aproveite! É Extra, Chuck! É isso aí, ainda temos manchetes, ou já foram as manchetes? Mas estamos recebendo não, tem o Corinthians, pô. Cadê ele não falou do pô? Corinthians? Falou? Como não falou? Falou. O Bento, não. O seu Bento foi embora. Seu Bento vazou? Não falou do Corinthians. Não pode. Esses caras quebrando o pau. Não tem nada aí pra falar também. Não, não quebrando o pau. Quebrando o pau aí, cambada de cara. Quebrando pau. Aproveita o estranho Ninho e ele fala do Corinthians. Olha, fala o estranho Ninho tá aqui. Ah. É o famoso... Tadinho. Chá? Chá. É. Não, fala no microfone, é estranho. Sim, sim, chá. Chá? É, cria um bar, se né? Tem, se tem, tem o bar, por que não pode ter chá? E aí, Benja, tudo bem? Beleza, irmão? Olha o chá. Usei com ele lá na Arena Corinthians contra o São Paulo. Ele tava lá contra o São Paulo. O Benja tava lá. Tava lá? Tava lá. Você fotografou? Porque é um fato raro. Fotografei. Tava lá e tal. Tava se divertindo. Não, não é fato raro, não. Inclusive estava, né? Porque eu sei, porque geralmente... Eu falo para uns moleques, ele vê meus filhos e fala assim, pode ir, porque são 3 pontos garantidos. Nossa senhora. Ué, mas é mentira? Não. Ué, na Arena Corinthians e Corinthians São Paulo, são 3 pontos, ué, não tenho culpa. Nossa, mas deitou no moto agora. É, não tenho culpa. É mentira, é verdade. É. Então significa que você é o tipo torcedor modinha, só vai quando acha que vai ganhar? Lógico. Quando caiu... Olha só. Contra o... Um cachorro. Contra o São Paulo, eu sou modinha mesmo. Nossa senhora, que deitada, hein? Mas isso aí tudo é ódio do Raí. Oi. Ele judiou imagina, muito. Raí é parceiro, o Raí é gente boa. É. Oxá. Oi, fala, mano. Corintiano aí estreando o Ninho hoje. Isso. É, amanhã tem Corinthians e Palmeiras aí, cara. E o Corinthians ele volta a ter força máxima. O Fagner, que acabou tomando um pisão no último treinamento. É, não é dúvida, ele volta aí pro time titular no lugar do Léo Príncipe. E o restante é aquela escalação que todo mundo conhece, né? A SWAT brasileira vai estar em campo amanhã contra a Portugal. Domênico. SWAT brasileira. Realmente. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. O pior é que, assim, o time do Corinthians, pegasse no começo do campeonato, ninguém dava a mínima, né? E hoje ele joga de igual pra igual com qualquer clube. Pode ser que o Flamengo seja mais favorito, jogando lá no Rio de Janeiro, mas não dá pra ganhar lá. Dá pra ganhar. Do Palmeiras amanhã, se perder, acho que o Domênico tem um infarto amanhã, né, Domênico? Não vai perder. É, bom, aí tem que ver, né? Não tem que ver nada, não vamos perder. Acho que o Jô não vai concordar muito com você, né, Domênico? Perde. E ó, amigão, o Jô não vai fazer nada. Nós temos um hoje quase 5 mil pessoas acompanharam o treino do Corinthians ali no CT. A galera tava ali prestigiando, apoiando o time. É isso mesmo, mano. Clima, a fiel é embaçada. Até em treino os caras vão lá e apavoram. Então amanhã é Corinthians e Palmeiras, aí o Corinthians com a força máxima. Inclusive ontem terminamos aí a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians ele mantém aí os 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. É a diferença monstra, hein, cara? Pô, com certeza, e eu acho que o que deixa mais surpreso assim nessa situação é que no Campeonato Paulista, eu vou falar como corintiano, tá? Tava morrendo de medo que o Palmeiras ganhasse 3-0 lá, e o Corinthians ganhou e mudou tudo. E eu acho que aquela vitória fez o time chegar nesse estágio que tá hoje. Por isso que tem aquele perigo, se o Palmeiras, dependendo da vitória que tiver, pode ser que o time é muito bom e tal, e pode ser que engrene e tal, mas é um jogo, assim, muito equilibrado, mas eu acho que dá 1-0 Corinthians. Essa parada aí, mano, que os caras falam, mas pô, é Corinthians tá melhor. De fato, o Corinthians hoje tá mais organizado dentro de campo do que o Porco. Mas clássico é clássico, velho. Não dá pra ficar menosprezando o adversário, não. Tem que jogar sério. Com certeza. Porque o Corinthians ele tem uma vantagem hoje aí de 9 pontos pro segundo. Se começar já a pensar, pô, a distância é boa, e o cara no subconsciente começar a afrouxar, é o primeiro passo pra começar a quebrar a cara. Mas eu não sei se você percebeu, mano. Se o Corinthians puder abrir uma vantagem ainda maior, tem que abrir. Mas eu não sei se você percebeu, mano. O Fábio Carilli, ele não menospreza nenhuma equipe. Ele joga sério. Mas acho que nenhum treinador menospreza. Mas acho que o Fábio Carilli ainda mais. Eu percebo da maneira que ele fala. Ah, mas quando sabe alguém menosprezou? Assim, eu não vi nenhum treinador menosprezar ninguém. Não é questão de menosprezar, Domênico. Eu acho que é questão de jogar de uma mesma maneira e jogar realmente os jogos como se fosse uma final, você tá entendendo? Ah, mas é um mérito dele. Mas não menospreza, acho que não tem de ninguém, não. Eu nunca vi um treinador menosprezar equipes. Publicamente, não. Acho que na forma que... É que vocês estão... Tá me ouvindo, Chá? Oi. Ah, mas você não fala. Não quero interromper, eu sou um cara educado. Fala bem, Já. Fala. Isso que você falou é porque é o seguinte. O Fábio Carilli é igualzinho ao Tite. Isso é dito pelos próprios jogadores lá do Corinthians. É um mérito dele, né, Beja? Ele é igualzinho ao Tite em tudo, não apenas na parte tática. Mas o mérito é dele ou do Corinthians? Mas ele é igualzinho ao Tite, até no modo como ele trata as pessoas, os funcionários, e como ele trata os jogadores. Outro dia eu estava lá no CT do Corinthians, era treino dos reservas, e quem dava o treino era o Carilli, igual o Tite. Então, se você pergunta para os jogadores que jogaram com o Tite, que jogaram com o Carilli, é uma unanimidade, todos falam a mesma coisa, é igualzinho. Ainda bem, porque se o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, e se está vindo um cara que é discípulo dele igual em tudo, Sorte é do Corinthians. Ó, e digo mais, Benja. É, o Carilli, com toda a sapiência que lhe é peculiar. Prepara o momento. Toda a visão. Sim. A sapiência? Nossa, lá vem. A sapiência. Parece Cidade Negra. Pois é, é. Com toda a sapiência, com toda a visão que ele tem, com todo o caráter que lhe é peculiar também. Se ele tivesse do lado do homem na Santa Ceia, ele não tinha parado. Falei pra você, não, prepara. Não, não, não. É verdade, eu tô falando. O Carilli, é como se fosse um apóstolo do Américo Gato. Tá louco, mano. Você tá de brincadeira. Peraí, peraí, eu tô mentindo? Deixa eu ver. Tá mentindo? Você tá louco, que corintiano, você tá louco? Que treinador no Brasil hoje é melhor que o Carilli? Me fala. Ô, mano, de quem que você gosta mais, do Carilli ou do Tite? É que o Carilli é um semi-Tite. Não, não, mas você tem que escolher um. Meu Deus. Não, o Tite ainda. O Tite é algo, Vieira, que não pode ser comparado a ninguém. O Tite é como se fosse um deus mesmo. Quer dizer, não é que o Tite é um deus. Deus é um semi-Tite. Então, o Carilli está chegando muito próximo do estágio que o Tite é também. É. O Carilli é um grande... Como posso dizer assim? É como se fosse um rascunho do que é o Tite. Eu não sei se o Carilli é o melhor técnico hoje no Brasil, mas... Lógico que é. É o que está fazendo o melhor trabalho. Sim, o Botafogo também está indo muito bem. O Jair também está fazendo trabalho. Não pode esquecer do Fanfarrão, que é mito. O time do Botafogo é pior do que o time do Corinthians. Ale, não podemos esquecer do mito Renato Gaúcho também, né? Não, tá fazendo péssimo trabalho, legal. Renato. É, tá péssimo, ele ganhou a Copa do Brasil e tá na cabeça de todos os campeonatos. Perder do Avaí em casa de 2-0 é um ótimo trabalho, realmente. Mas peraí, pô, uma derrota vai acabar com o cara? Peraí, Vieira, uma derrota, eu acho que você não tá acompanhando o teu clube. Três derrotas seguidas. Mas, ô, mano... Três derrotas seguidas. Nós perdemos... Tá sabendo legal do teu time. Peraí, amigão, tô falando o seguinte... Nós perdemos. Não gagueja, não, Paquito. Deixa eu falar. Você falou uma derrota. Você vem de três derrotas. Nós falamos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Não, tô falando aqui de Campeonato Brasileiro, gente. Mas olha, falando de tudo. Nós não podemos menosprezar. É verdade, Vieira. Tem razão. Não podemos menosprezar o Renato Gaúcho. Fala que tá fazendo um trabalho ruim. Mas você acha que ele tá fazendo um trabalho ruim? Mas você acha que o trabalho é melhor que o do Carilli? Eu vou te explicar. Sombra, não dá pra comparar. Ele tava julgando o melhor ou um monte de melhores? O melhor trabalho. O melhor trabalho pelo. Olha aqui, o melhor trabalho pelos números é do Carilli. Só que o Carilli só disputa Campeonato Brasileiro. É, então. O Renato Gaúcho tá no Campeonato Copa Libertadores, Copa do Brasil. Campeonato Copa do Brasil, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Não, pera, e tem ainda a Primeira Liga e a... Nossa, vai. Nossa, não importa. Olha, o Grêmio já conhece, chega no final, não ganha porra. É, não, o campeão da Copa do Brasil é o trabalho tá sendo feito, gente. São Paulo não tem nenhum. Pera aí só, mas o trabalho do cara, eu acho que se você for colocar os treinadores que estão fazendo o melhor trabalho, talvez o Carilli e o Gaúcho é o segundo colocado. E o Jair também. Jair Botafogo. Jair Ventura, esse sim. Sim. Se o Jair tivesse no Flamengo, cara, eu acho que no Flamengo ia ser muito mais forte. Mas qual elenco é pior, do Botafogo ou do Grêmio? Do Botafogo é muito pior. Vocês acham muito pior? É muito pior. Pior. Ô, Dodô, e vocês estão esquecendo o nome, hein? Dorival Júnior vem aí, hein? Ah! Cadê o momento, papagão? Aí não tem momento, papagão. Essa figura aí. Ah, você falou que a gente só dura 2 meses, né? Calma. Calma que o Dorival Júnior vem aí, vocês vão ver. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E o oferecimento de Free Call. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô, freeco.com.br, freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Hoje é dia de ouvintes virgens participarem. Apenas aqueles que nunca entraram ao vivo aqui no Estádio 97 vão poder participar com a gente no 3284-7097. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Ah, Casdrubal! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! O Melitão. Vem dar pra mim! Melitão! Vem dar pra mim! Alô. A melhor música que tem, eu acho que é essa, né? Alô. Fácil. Alô. Quem fala? Todas as Douglas. Ô Douglas, tudo bom? Tudo bem. Douglas do quê? Douglas Neres. Neres. Isso. David Quantos Neres. Anos, ô Douglas? 30. E o bairro? Bairro Jardim Ipanema. Ah, Jardim é? Ipanema. Ah, é perto. Eu tô como no assim, Jardim perto? Barra. Ah, entendi. É. É, é, né? Pô, lógico. É menos perto. Tem razão. É. Trocadilho carioca. Do carioca. É. E o time, brother? Que é Verdão. Opa, Verdão. Verdão. Chiu-katsu. Chiu-katsu. Chiu-katsu. Aliás, temos torcida Estádio 97. Torcedor do Palmeiras. Temos, acho que, mais uma ou duas vagas. São duas, hein? São duas vagas. Duas. Então, torcedor do Palmeiras que disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga pra assistir o jogo no camarote único. Vai estar tá lotado lá, hein? Não esquece aí. 41 mil Estádio pessoas 97, já. Opa, sério, Ale? Pegou a penúltima vaga, então. Pegou, não, mas ele não falou ainda. Acabou de falar. Não, ele esqueceu. Fala, Ale. Acabou de falar. Lotadinho. Vocês cortaram o Ale. O Ale tá dando uma informação aí que ninguém sabia. O que vai ser amanhã, Ale? Lotadinho. Cara, lotadinho. Olha aí, Dodô. Olha, palmas pro Ale. Parabéns, hein? Você formar, né? Nossa, exclusiva essa, hein? E digo mais, hein? O dinheiro da renda vai pro... na Fox. O dinheiro da renda ainda vai pro próprio clube, hein? Uau, Ale. Parabéns. Agora no Benja. Nossa, por isso que eu não vejo isso. Ô, meu velho, fala. Qual que é o endereço lá? Você tem os dados o Padre lá pra... Antônio Tomás 72, né, Sombra? 72. 72. É, portão C1, quarto andar. Portão C1, quarto andar, beleza. Beleza? Certo. Me diz uma coisa, teve uma discussão aqui, agora há pouco, se o Palmeiras deve continuar contratando jogadores para arrumar o time ou não. O Alê acha que deveria, afinal, já que gasta tanto, gasta mais um pouco. O Domênico diz o seguinte, não, de jeito nenhum, já gastou demais, com o que tá aí, tem que ganhar aquilo que tiver para disputar. O que, que você acha? Cara, assim, eu escutei toda a discussão de vocês aí, o bate-papo foi bem bacana. Inclusive, se vocês quiserem depois, eu posso até dar uma... pincelada pra vocês. Eu sou bota até chora. Pincela aí, ó. Mas não, você assim, pincela bem. Falando de balanço, de dívida de Mota clube. Adora balanço. E às vezes tem alguns equívocos, às vezes, que eu vejo vocês falando aí. Que... É, o Domênico, né? É normal, mas se eu quiser não falei tirar nada. Alguma dúvida, eu posso te falar pra vocês aí. Mas assim, em relação ao time do Palmeiras... Não temos dúvida. Obrigado. Em relação ao time do Palmeiras... É um maluco mó perna, hein, velho? Você foi desumilde agora, hein? É. Tá segurada, Douglas. Chamou a gente de burro, ainda quer dar... Não, chamar o Mota, tudo bem, mas, pô... A gente, não. Chamou você Mota, também. Não. Quem mais falou aqui também foi você, ô, Nanico. Segura aí, velho. Olha, você também não tá feliz? Liga lá no Itaú e reclama. Ah, entendeu? Mas você é que foi contestado, não foi? Fala, velho. Não, não é assim. Segurado. Às vezes vocês falam assim que os clubes têm dívida. Todos os clubes têm dívida. Ah, não, jura? Não, e eles têm dívidas altíssimas. Mas só que assim, tem algumas dívidas que não é interessante o clube pagar. São dívidas administráveis. O que o Palmeiras fez, que ele tinha, que pagou, que é uma dívida onerosa, que é a dívida com banco. Se você pegar os balanços dos clubes, é a maior dívida que tem são as dívidas com o governo, são as dívidas tributárias. Isso não é interessante os clubes pagar. Porque o governo... Mas as dívidas administráveis... Entendeu? E ele mas as dívidas... Pra... Viu, amigão? As dívidas administráveis que você falou... Uma delas era a própria dívida com o Paulo Nobre. O Palmeiras não tinha a menor necessidade de pagar o Paulo Nobre agora. A menor, zero. Você sabe por que pagou, né? Inclusive, porque nem venceu ainda a primeira parcela. Então, o Palmeiras deveria ter pego esse dinheiro, 44 milhões, deixa aplicado. Faz aí uma conta rápida, 44 milhões aí. Faz aí com uma aplicação conservadora, vê quanto rende por mês. Então, cadê a boa administração se não era melhor aplicado que pagar? Então, mas aí eu acho que o Palmeiras fez uma administração. Mas não é melhor pagar rápido? Ou é uma questão política? E a política passa por cima da boa administração? É uma questão política. Com certeza. Porque o atual. Porque o Paulo Nobre, o Paulo Nobre e o Maurício Gagliotti não se falam mais. Não por parte do Maurício, mas por parte do Paulo. O Paulo não fala mais com... Não fala. Nem oi, nem tchau. Sério? Mas por quê, Ben? Sim, é uma informação. Isso eu sei também. Também tem essa informação. Mas por quê, Ben? Sabe por quê? Porque o Gagliotti... Eu talvez vou usar um termo. Alguém pegou a mão de alguém. Não, o Gagliotti começou a se aproximar mais com a Leila. E o Paulo Nobre sabe que a Leila pode ser uma... Ela pode ser presidente num curto prazo, coisa que talvez o Paulo não sei se ele pense em voltar ou não. E o Mati queria ficar com o futebol do clube também. Exato. Né? Não é só isso. O que acontece é o seguinte... O Paulo se sentiu, entre aspas, traído pelo Maurício. O Maurício mudou um monte de coisas, teve sim esse negócio da Leila, outros problemas foram lá acontecendo, né? Algumas atitudes do Maurício Gagliotti, o Paulo Nobre não gosta. Só que o Paulo não está interferindo em absolutamente nada nessa administração. Então ele nem aparece... Ele não fala que é pra ninguém falar, o Paulo tá aparecendo. Mas isso é uma informação. O Paulo Nobre e Maurício Gagliotti não se falam mais, repito, por parte do Paulo Nobre. Então, se o Paulo Nobre ainda fosse o presidente, provavelmente Leiloca não estaria mais no Palmeiras, colocando todo esse dinheiro. Não sei, não posso garantir 100%. Acredito eu que sim. É, os dois, há um clima hostil entre os dois, não sei se é por vaidade, ciúmes, enfim, coisa, né? mas que é informação, repito, o Paulo não fala com o Maurício Gagliotti. Então foi por isso que pagaram a dívida para não ter mais contato? Não é, mas não é um que paga pro outro, liga. Tá aqui, ó, não é assim que funciona. Não é nem esse o problema, porque o Maurício Gagliotti, ele não quer brigar com o Paulo Nobre. Você entendeu? O Maurício não quer. Até porque o Maurício tem. O Maurício, eles eram muito amigos, muito amigos. O Maurício tentou aí um diálogo, mas o Paulo Nobre não quer. O Paulo Nobre se afastou totalmente do Palmeiras. Mas não foi, não pagou pra não se falar, não. Isso não. Tá. É. Mas o Ben pagou pra se livrar totalmente da administração. É simples, é pra ninguém chegar e falar, vocês ainda me devem. Exatamente, não ficar com o rabo preso. Não tem nada disso. Não tem nada disso aí, gente. Não tem nada disso. Nada a ver. Não tem. E você gostaria do Diego Souza, amigo? Não, assim, cara, eu acho que o time do Palmeiras, acho que ele já tem jogador suficiente. Eu acho que o Cuca precisa acertar a formação do time. E eu acho que ele tem pecado em alguns aspectos, assim. Um aspecto que ele tem pecado é ele querer insistir no time que seja igual ao ano passado. A gente não tem os mesmos jogadores que tinha o ano passado. Eu entendo que os jogadores são melhores hoje, mas ele tem característica diferente. Você pega, por exemplo, o Felipe Melo. O Felipe Melo joga muita bola, mas ele querer tirar o Felipe Melo e colocar o Thiago Santos é brincadeira. Entendeu? O Felipe Melo não aguenta ficar correndo o campo inteiro como o Thiago Santos fazia o ano passado. Mas na bola, ele joga muita bola. A mesma coisa com o Guerra. O Guerra veio de fora, ele não está acostumado a jogar essa quantidade de partidas seguida na mesma intensidade. Então acho que ele precisa dar uma mexida ali no meio campo. Por exemplo, abre mão de um atacante e coloca o meia. Joga naquela formação 4-4-2. Que foi o último jogo que o Palmeiras fez bom, foi contra o São Paulo. Não jogou com essa formação. Entendeu? Aí você tem uma proteção, coloca uma proteção nas laterais. O Palmeiras tem laterais que jogam, mas não sabe marcar. Então acho que o Cuca precisa acertar essa formação do time. Parar de insistir na formação do ano passado, três atacantes. Porque você acaba exigindo muito dos atletas, tanto que acaba o jogo, os atletas estão todos esgotados, não conseguem ter aquela aplicação tática no campo, e aí fica nessa daí. Muda escalação, mas o esquema tático é o mesmo. Acho que o Cuca precisa mudar essa formação tática no Palmeiras. Mas, Quanto ao Borja, eu tenho uma dúvida aqui. Inclusive, Domênico, se puder me responder. Essa voz é do Chá. É do Chá, sou Estranho eu. No Ninho, o Chá. Estranho no Ninho, tudo bem? Chá. Pode fazer também o Silvio, se você quiser. Ah, vou fazer o Silvio pro Domênico. Ah, o Domênico. Olha, Benja, o que você achou, Benja? Bah. Você que não tá vendo, só tá ouvindo. Mas aí, peraí, Fala com olha. O Silvio Santos pro Benjamin agora, fala aí. Barro, Benjamin. Barro, vem aqui, Benja. Vamos que junto aqui. É mas olha, vai, Benja, fala, Benja. É pra ser sincero ou pra mentir? Sincero. Benjamin, calma, Benjamin, calma. É só pra sincero, uma porcaria. Não, Benja, para. Benjamin, para de arrumar inimigo, Benjamin. Se for pra mentir, pô, pode falar, meu, legal pra caramba, melhor que o do Domênico, pronto. Nossa senhora. Batalhas de Silvio Santos, Domênico, vai. Eu não vou nem me importar. Não, sem batalha, deixa o rapaz imitar, pô. Tá tudo certo, deixa ele pra lá. Tá ótimo. Quem é esse aí? O analfabeto, queria fazer a pergunta, pô. Quem é esse aí? É o xarope, era o padrão. Vocês desdenham toda hora do ouvinte, pô, do cara que vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, velho. Chá, manda, Chá. Tá muito bom, Chá. Uma coisa. Foi bom, hein? O Borja. Agora quem que é? O Palmeiras foi comprado a peso de ouro. A sim. Torcida é super exigente. Eu acho que o Pato, por muito menos, cobraram ele. Ele foi embora do Corinthians. Não, eu não tô falando que é a hora ainda. Mas, pô... Desculpa, ter paciência e tal, tem que chegar, tem que jogar. Eu acho que se o Lucas Prato estivesse no São Paulo. Não. Você não colocou o Pato. Você não pode colocar o Pato na mesma frase que ninguém. Ah, o Pato foi embora do Corinthians. Quanto rancor. O Alexandre, o Pato fez muito Alexandre, São Paulo. Alexandre Pato foi embora do Corinthians. Sem rancor. Porque ele bateu um pênalti de sacanagem daquele jeito lá. É um jogador que não sabe pra ele. Eu acho que ele nem sabe até hoje que o Corinthians foi eliminado por causa dele aquele jogo. E digo mais, Benjamin, que ele tem uma pedra no rim na Índia. Na Índia, velho. Não, isso não. Pode isso desejar não. Mal. Lá em Nova Delhi, Domenico pegando um táxi. Não. Roda prática. Quanto rancor. Quanto rancor. Baixa o bem que você vai ganhar o bem. Ô, Ale, como você diz, o Benjamin é um open bar de rancor. Eu não acho isso. O Benja é. Fora que o Pato já perdeu a Tcheca, a gente tem que lembrar sempre isso. Lembrar disso. E ele deve estar sentindo também, né? Mesmo porque... Ah, vai, velho. Comeu até enjoar. Mesmo porque... Mano? Você não pode falar assim de um relacionamento entre dois seres humanos. Comeu. Que é isso, mas, Sombra, por melhor que seja churrascaria, uma hora ou outra você não enjoa não, de tanta não carne. Enjoa, não, nunca enjoa. Enjoa não. Falou o cara que tá que enjoa, 20 anos com a mesma namorada. Mas, mano, Benja e Chá. É, o Marcelinho Carioca, que vocês idolatram, cansou de bater pênalti displicentemente também? Ô, Marcão, é verdade, Marcão. Cansou de bater Marcão, pênalti Marcão, não tem nada de verdade. Ô, Marcão, você tá sendo Juvena, amigo. Ele é. Você tá querendo que polemizar onde não tem. O perder pênalti faz parte. O Marcelinho Carioca perdeu. E não é por causa disso que ele deixa de ser ídolo do Corinthians, só a quantidade de título que ele ganhou e perdeu, o Marcão foi bem, mas o que defendeu. O que eu tô falando é a maneira de bater um pênalti, o Benjamin. Não, o Alexandre Pato é um alienado, velho. Tô falando sério, se perguntar pra ele, acho que ele nem sabe o que aconteceu até hoje. O Pato abusou do Benjamin, sem o Benjamin saber. Foi tipo um Boa Noite Cinderela. Não é que você gosta de jogador sem sangue. Sabe o que é? Que você gosta de jogador sem sangue, sem alma. Depois você fica reclamando aí, gritando no microfone que o São Paulo é um time de morto. Você gosta desses mortos aí. Quando eu quis a contratação do Lugano, você criticou, mané. Eu não critiquei, não. Criticou sim. Não, senhor, eu não critiquei. Eu falei assim. Eu falei isso. Só pra avisar aquele que você gosta também, o Carlos Alberto, foi embora também do Atlético Paranaense. O jogador mexeu com a namoradinha. Carlos Alberto. Mexeu com a namoradinha do Só um fato. É só um fato pra lembrar. É só pra lembrar. A TPM da boneca. Leva ele pro Corinthians. O Carlos viu, Alberto, Dodô, os hormônios dela subiram, ainda. Dodô. É, difícil. Não dá pra você comparar. Você viu, Dodô, como a leoa saiu? Alberto. Ei, Dodô, você viu como a leoa saiu em defesa dos filhotes? Aqui a gente só tá falando a verdade, né, velho? Ô, Douglas. Sim. Mas muito legal a aula que você deu de administração para todos nós. O cara nem respondeu. Ah, você não respondeu? Você nem lembra perguntas, né, Anção? Então como você vai responder algo que você não lembra? Eu ia perguntar para ele qual que era a pergunta, porque ele não concluiu. Nem a pergunta deixar ele fazer. Então vamos lá, mas o Chá quis brincar de Silvio Santos com você. Mas baseado nessa contratação milionária do Borja com o Pato, as duas torcidas para mim são talvez as mais exigentes de São Paulo. São. O Borja não tá mostrando nada até agora, mas pelo menos mostra que quer jogar, chuta água. Bom, bacana. Mas se não render, se o Palmeiras for eliminado nas duas próximas competições que tem por aí... Uhum. Que pode acontecer. Pode acontecer, como aconteceu com o próprio Corinthians em 2013, que não ganhou nada e tinha um grande time. Sim. Você acha que a torcida do Palmeiras vai ter paciência com ele, cara? Porque, na minha opinião... Eu acho que a torcida do Palmeiras... Chá, só uma pergunta pro Chá. Quer dizer que se o Palmeiras for eliminado, tudo é culpa do Borja? Foi no Pato, não foi assim? Nossa! Se pega aí, ó. Mas de novo. Tenta levantar, tenta levantar. Levanta o Benjamin, mano, que ele caiu. Sabe o que acontece? Faz respiração boca a boca aí nele. Sabe o que acontece? Eu acho que chucrice passa. E a chucrice aí passou pro puxar. Tadinho do mano, hein? Você tá comparando o Borja com o Pato? Não dá pra comparar. O Pato foi no jogo decisivo e deu o pênalti na mão do Dida de propósito. Beija. Que comparação cretina, velho. Eu sofri com isso, Benja. Eu sei do que você tá falando. Não, mas que comparação sem nexo, Borja e Pato. Mas é óbvio, não dá pra comparar Borja com o Pato. Se o Palmeiras for eliminado... Pato é muito mais jogador. Concordo. Quer dizer que se o Palmeiras for eliminado de tudo, Borja com o Pato, você tá louco? Fizeram o Pato. Mas o Pato... Pô, mas de novo? Perdeu um pênalti de propósito, não dá pra comparar. Mas fizeram com o Pato. Mas não dá pra comparar, o Pato perdeu um pênalti bizonho. Nossa, na moral. Domênico, palmeirense, Domênico. Eu acho que o Benjamin deve ter uma porcentagem do Borja, não é possível. Eu acho que, não, veja bem, a torcida do Palmeiras é uma torcida, como é exatamente do Corinthians também, ele é muito crítica, né? Crítica? Porra. Toda a torcida é crítica, gente. Ah, mas acho que o Palmeiras e o Corinthians é um pouco mais, Sombra, eu juro pra você. São. Ah, você não conhece o torcedor do São Paulo. Conheço sim, Domênico. Conheço sim, não tem. O Palmeiras e o Corinthians, quando ficaram numa situação parecida com o São Paulo, tinha muro pichado, nego chutando, nego invadindo. Ué, São Paulo não tem nada ainda. Imagina, a torcida do São Paulo faz protesto todo jogo. É diferente. Não queira se comparar que não dá. Não existe essa comparação. Nossa. Palmeiras e Corinthians tem um estilo meio familiar. Mais bandido, assim, mas não é questão de ser crítico, né? Então é ser selvagem, ser vândalo, né? Aí é sombra. Quer. Vocês podem batizar não bateram do jeito que vocês acharem. O cara de São Paulo invadiu. Mas ele vai Ale, é diferente, Ale. Tudo bandido, Domênico. Gente, não estamos falando que se é bandido, vocês não estão prestando atenção, talvez, no que eu estou falando. Ninguém falou se é bandido ou não é bandido. Não foi que a torcida reage de uma forma parecida a Palmeiras e Corinthians. São Paulo não é igual. Não adianta, não é igual. Ou é? Vamos falar sério. Você acha que é igual? Quanto à crítica, fala sério. Quanto à crítica, sim. Quanto à crítica, sim, velho. Mas não é igual. Quanto a suporte pegar no pé de jogador, apoio, eu acho que talvez não. Olha, pegar no pé de jogador, se o jogador não render, o São Paulo tem um prazo maior. Sempre teve um prazo maior. No Palmeiras e no Corinthians não tem prazo maior. Então acabou o prazo. Ou o cara vai ou não vai. Tem um monte de amigo meu Palmeiras. Não, eu Sombra, veja bem. Suporto o Borja. Eu no papel de torcedor, acho que o Palmeiras, como pensando talvez até como os caras que administram o time do Palmeiras, técnicos, essas coisas, tem que dar prazo sim. Claro. Vou de novo ao exemplo do Lucas Barrios. Lucas Barrios no Palmeiras, talvez ele não tenha tido jogos na sequência, porque se machucou bastante também. Uhum. É um cara que se machucava muito. No Grêmio não tá tendo tanto esse problema. O Cuca não era o favorito do Cuca. Mas punha pra jogar. Mas quando punha, às vezes ele ia bem e depois machucava. Aí tem que jogar de novo. Depois... Entendeu como é que funciona? Então não dava. E o Barrios hoje saiu. O que tá jogando no Grêmio, cara? Jogando muito. Tá voando. Por que que o Borja não pode jogar? Vai jogar. Eu acho que tem que dar prazo, tem que dar tempo. Só que a torcida é complicada. A torcida, na sua maioria, vai pegar no pé, mas como já tá pegando. Mas indo atrás já tá pegando no pé. Diego Souza, você acha que o Borja se sente como, por exemplo? Mal, muito mal. Essa é uma sensação horrorosa. Diego Souza, pra mim, no meu modo de entender, eu não sei, eu tinha informação... que não vinha. Depois teve uma informação que vinha. E teve um cara que falou que vinha mesmo, que pode bancar, que vai vir, pode demorar, mas vem. E hoje chegou uma informação, inclusive. Chegou uma informação aqui, o Benjamin pode até checar, viu, Beja? O Fluminense tá cobrando do Sport, notificou, que tem que pagar lá 7 milhões e meio pros caras devendo aí. Porque se tivesse uma oferta pelo jogador... E eles não quisessem vender, então eles pagam o que eles estão devendo pro Fluminense, que é 7 milhões e meio. Eu quero ver o que o Sport vai fazer. Foi a informação que eu dei, foi a informação que eu tinha falado semana passada, você lembra? Lembro. Eu falei, tem que pagar 50% pro Fluminense. Que é 7 milhões e meio. Tem uma cláusula lá? Tem uma cláusula. O valor da multa do Diego Souza é impagável. São 60 milhões de reais. O Sport tá batendo o pezinho deles, eles acham uns poderosos aí? É, cara. Mas se eu vi que a multa é 60 milhões. Não, significa que se o Sport vender, o Fluminense tem que receber a parte dele. O Fluminense tem que receber a parte dele, mas não sei. Eu chegou uma informação de 7 milhões e meio, eu não sei. 7 milhões e meio de dólar, não é? Os 50%, não. É de acordo com a proposta. É de acordo com a proposta que recebe. Então, o Palmeiras tinha oferecido semana passada 1 milhão e 600 mil euros. Só? Então, por exemplo... Vamos só. Hã? De salário. Ah. O Palmeiras tinha oferecido 1 milhão e 600 mil euros. Ou seja, 800 mil euros vai para o Sport tinha que dar 800 mil euros para o Fluminense. Esse é o negócio. Não tem o valor estipulado. Entendi. Tá. Aí o que acontece? Na sexta-feira eu tinha comentado, falei, ó, vai haver uma movimentação, vai haver alguma coisa aí. E aí no sábado o Diego Souza foi embora. Mas resumindo, o Palmeiras aumentou a proposta pro Diego Souza. E o que que tá acontecendo? Toda vez que o Palmeiras... Toda vez não, é a primeira vez que o Palmeiras foi lá e aumentou. E parece que tá incluindo no negócio dois jogadores. O Palmeiras daria uma lista de jogadores pro Sport. Tem o Borja na lista. O Palmeiras pode ter esses dois jogadores. Cara, velho. E o Sport teria. E o Sport escolheria dois jogadores. E pelo tempo que eles ficarem de empréstimo com o Sport, o Palmeiras pagaria o salário integral. Então vamos supor: pega o Johan e Rafael Veiga, vai, um exemplo. São dois jogadores que não estão sendo aproveitados. Então fica um contrato de um ano. O Palmeiras paga o salário deles integral para ficar um ano. O que que acontece? O negócio, toda vez, a coisa tinha evoluído, mas o que que aconteceu? O Sport, na hora H, o Sport arruma mais alguma coisa e não quer vender. O Sport, Domênico, ele não tá errado. Não, o não Sport tá errado. Tem um contrato, o Sport amarrou um contrato com o Diego Souza. O Diego Souza, quando saiu do Fluminense, quis voltar pro Sport. Ele adora a cidade, ele é ídolo, enfim. O Sport não tem um contrato e não quer abrir mão dele. Então o Sport não tá fazendo, o Sport, não sei o que. O Sport tá certo. Ele não quer vender. Pro Sport que é o seguinte, quer, paga a multa. Agora, nesses últimos 3 dias, o Diego Souza provavelmente arrumou um mal-estar, né? Não só com a diretoria do Sport, como com a torcida. Porque ele saiu, ele foi pro Rio de Janeiro, ele tá negociando com o Palmeiras. Ele pediu para ficar fora do jogo de ontem. O Sport ganhou, né? O Lucha que pegou o Sport na zona de rebaixamento já está em sexto. No jogo de quinta-feira, o pega Chapecoense em Recife, a princípio ele não jogaria. Mas o Sport exigiu que ele volte, que ele se apresente amanhã em Recife. Eu tinha uma informação que ele não jogaria na quinta-feira também. Agora eu não sei. E agora, aí eu perguntei para uma pessoa, mas quando é que é a data final do negócio? O cara falou, tem 3 datas para esse negócio encerrar. Ele, na hora que fizer o 7º jogo pelo Sport, no Brasileirão, quando as inscrições da Libertadores acabarem, ou uma pessoa falou para mim, quando o Palmeiras encheu o saco e fala, chega, também não quero mais, desisto e vou atrás de outro. Entendeu? É isso que tá, né, o negócio. É. Não entendi. É o que deve acontecer. Deve acontecer, né, Benja, isso aí. Cara, eu não sei se o Palmeiras já está trabalhando com um plano B aí. Tem eu plano sou, B. Não sei. Tem plano B. Benja, eu sei. Vi uma entrevista não descobri, tua, mas tem plano B. Eu vi uma entrevista é com o não, presidente. Tem plano B, não sei quem é. O presidente do Sport deu uma entrevista pra você, Benja. Tomara que não seja. E ele falava do Diego Souza praticamente como um filho, né? Aí, de repente, ficou um clima extremamente pesado problema, e mudou muito, Vieira, né? O presidente do Sport sabe que se ele vender o Diego Souza, ele não pode andar na rua em Recife. A torcida do Sport adora o Diego Souza. Agora, também não sei, agora é uma teoria da conspiração, não é, até aqui foi informação. Também não sei se tudo isso não faz parte de um jogo, pra depois o cara sair meio brigado. Acho que não, mas sei lá, no futebol tudo é possível. O Douglas, um abraço pra você. Diego Souza vai ter uma reunião amanhã com o Sport. E a informação que eu tenho aqui, o jogador já não é mais prioridade entre os nomes observados pelo Palmeiras. Palmeiras já tem algo aí o que Vargas não consegui. O Vargas aí é um tá. deles, né? Não, não, não sei. Não tem o nome. Não tem, mas tem um pô, nome que quer ser centroavante que é o Vargas? Tô achando não, que Palmeiras, espera só um minuto. Eu não. Olha aqui, ó. Você não viu falar que é Vargas? Não, eu falei, lançou. Não, não, mas é verdade. Eu não sei quem é. Eu tô tentando descobrir. Tá pensando no Vargas. As pessoas vão me falar quem é. Não, alguém vai me falar quem é. Quero ver ele voltar lá pro Sport. Vai ser muito curioso ver ele jogando de novo lá, porque. Situação que ele tá tendo lá de não jogar e outra, essa partida. A informação que eu tenho mesmo é que o Palmeiras largou. Não vai mais mexer é bluff, o pode ser, Palmeiras. É, não, não. O, Palmeiras, é o que eu quero dizer assim: o Palmeiras não vai mais tocar no assunto. Não, não tem aumento e não fala tem assim, aumento de salário. Quiser, nada. Isso agora é pra isso. Jogar o jogador contra a diretoria se do esporte. Vira e você que resolve, velho. É, é isso que a informação é essa. Mas o Palmeiras. A Glória Pérez faria igual. O Palmeiras não tem a prioridade. Tem, tem um outro nome. Eu ainda vou ver se eu descubro, mas não sei quem é. Douglas, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tudo de bom. Ô, Sombra, só uma dúvida. Amanhã, a partir de qual horário eu posso estar lá? A partir das 20 horas. 20 horas, beleza. Isso, tá bom? Beleza. Beleza? Amanhã acho que vai ser, falando sinceramente, sério. Na razão, acho que vai ser 5x1 pro Palmeiras. Boa. 5x1. Na razão, vai deitar falou. No mano. Na razão. Então, ah, moleza. Amanhã. Quinta-feira vai ser uma coisa louca. Esse cara, ó, sabe que eu tenho dó? Não é dele, é da família, cara. O quê, mano? Esse cara, verdade, ele vende micro-ondas, vende geladeira, vende televisão pra sustentar o vício. Nossa, muito louco. Ah, eu achei que ele trabalhava no varejo. Ai, valeu, Douglas, um abraço, valeu, até mais. É isso aí, esse é o Estádio 97. Também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E a gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você: passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá para sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa muito boa de ter dinheiro na mão. Tem muito lugar que dá desconto para quem paga em dinheiro. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você, tá bom? Estádio 97, agora tem cornetadas. Corneteiros do Estádio 97. Fala, galera do Estádio 97, o Thales aqui de Guanás, palmeirense. Ô, Dodô, o que você acha do nosso presidente pegando férias na Alemanha? 6 meses de mandato, o cara já pega férias? Tudo bem que ele era vice-presidente, mas o clube precisa dele. Pega férias quando não, né? O que você acha disso? Eu sinto muita falta do Paulo Nobre, cara. Não o dinheiro do Paulo Nobre, que hoje a gente não precisa mais disso, mas o homem Paulo Nobre. E o que você acha disso, Dudu? Abraço. É? Ah, ele quer o homem Paulo Nobre. Ai, Domênico. É a pepa rosa. Do homem. Me chama de saudade, deixa eu apertar o seu peito. O porco tá prenho. Vamos lá, vai, mais Domênico. Cornetadas. Boa tarde, pessoal do estádio. E atenção para uma notícia de última hora. Após declaração de Domênico, o presidente Maurício Gagliotti anuncia mudança no nome do clube. O time agora passa a se chamar Sociedade Esportiva Pauleila. Ah, não. Pauleila não. Mas eu não falei nada disso. Pauleila não. Pauleila? Pauleila. Deixa o Pauleila ali. Pauleila. Ah, não sei, Dodô. Pauleila. Pauleila. Fio. Oh, e o hino brasileiro que eles cantam? Meu Pauleila, meu Pauleila, meu Pauleila. Meu Pauleila. Ele gosta, né? Ele gosta, né? É fogo, viu? Mais cornetada. A inveja é uma desgraça, velho. Boa noite, amigões. Gilmar de Guarulhos, corintiano. Deixa eu perguntar pro Sombra. Sombra. Sem zoeira. É. Pô, não seria bom aí o São Paulo cair pra segunda pra poder se organizar? Ou você acha que com essa diretoria aí tão ruim, se caísse pra segunda, correria risco de ir pra terceira? Nossa, e não subir estruturado. Esse é o Inter. Terceira. Cara, São Paulo comete muitos erros primários. Nossa. Esse ano. Abraço a todos. É chupa nós, mano. Mota, chupa, mano. Não adianta nada. O clube aí se cai. São as mesmas pessoas que estão lá que vão continuar. É, não conta porra nenhuma. Falou, bicho. Parece que os caras vão chegar e falar, olha, eu sou um incompetente, eu vou abandonar o clube. Esses caras estão lá mamando. Tá de brincadeira. Sherlock Holmes descobriu. Mas o Eurico Miranda ficou lá no Vasco, hein? Quando caiu também, né? Não, não mudou nada. O que foi, Benja? Não, foi não, o Chaco. Foi o Chaco falou. Ah, foi o Chaco. É que a voz é parecida. Eurico Miranda ficou lá, caiu, ficou, voltou, vai cair de novo. Vai cair de novo. É. Não, mas você tem exemplos. Não, mas você tem exemplos aí que aconteceram alguma coisa e tem outros que não. Por exemplo, no Atlético Mineiro, o rebaixamento serviu pra alguma coisa. Pro Corinthians também, né, mano? O serviu pra alguma coisa. É. Agora, pra outros clubes, não. O Vasco, ele foi e voltou inúmeras vezes. Mano, mas aí eu ainda então... vou me ater àquela coisa de dizer, serve de alguma coisa? O que muda tanto? Será que, né, que às vezes acerta quem tá no comando técnico do clube, faz o time jogar bem, ganhar título, aí dá a impressão que fez alguma coisa, sabe? Eu não sei, cara. Eu tenho minhas desconfianças. Mas sabe por que não, Sombra? É, geralmente o clube de futebol, ele tem um dono. E principalmente quando a pessoa começa a se perpetuar no cargo. Por exemplo, se não tivesse acontecido o rebaixamento do Corinthians, possivelmente o Alberto Dualibe ainda ia ser o presidente lá. Ele ia estar lá ainda na sua cadeira, pomposo, tá certo? Ele ia estar atrás da mesa lá respondendo pelo clube. Infelizmente, o Benjamin tá consentindo aqui com a cabeça, inclusive, falando, pô, que pena que não tá. Mas é um absurdo. Falar do Dualibe pra ele. É um absurdo. Não, mas é complicado, Sombra. Infelizmente, os diretores aí, eles tentam chegar lá em cima no topo. Mas eles não se satisfazem com um mandato ou com dois mandatos. Eles só vão se satisfazer quando eles rasgarem o estatuto e se perpetuarem no cargo. É um absurdo. É. Infelizmente, às vezes é preciso você tomar uma porrada dessa na cabeça, que nem naquela época lá culminou também com a MSI e tudo mais, e o Corinthians acabou caindo. Foi rebaixado, etc. Serviu pra tirar Dualibe, Nezicuri lá de dentro. Nezicuri morreu. Então. Não, saiu, né? Vadielu também. Então saiu. O pessoal que tava lá, né? Mas serviu pra dar uma limpada geral. É. E às vezes é necessário. E o Andrés, né, que era parceiro dele, ficou, né? Ah, mas infelizmente, ô Benedetti, você tem que fazer alguma situação. O Chá, né? O Chá, essa voz do Chá aí também. A voz é parecida, né? Igual, o Chá tá imitando os integrantes do programa. Agora, não é, ainda não é uma informação assim oficial, mas o que eu apurei é que o Andrés deve ser o candidato a presidente do Corinthians ano que vem. Meu Deus, my God. Isso é bem melhor. Vai fazer mais um estádio pra nós. E pra pagar. Isso é bom? Isso é bom? Olha, o Andrés, ele teve sucesso como presidente do Corinthians. Responde, isso sucesso. É bom ou isso é ruim? Ele foi o presidente, na boa, gente, vamos analisar aqui, ó. O Andrés, ele era o presidente do Corinthians quando o Corinthians caiu. Ele já pegou um barco naufragando. E todo mundo coloca o Andrés como presidente das conquistas, tanto da Libertadores quanto do Mundial, mas ele não era o presidente, era o Mário Gobi. Mas todo mundo sabe que o Andrés foi o cara que encaminhou todo aquele processo. É o famoso negócio, né? Sabe que o Andrés construiu... O campo não, mas o é Sombra. Muito bom. Não, mas o Andrés, por mais que ele não tenha sido presidente, campeão da Libertadores e Mundial, todo mundo atribui a ele aquele sucesso. E ninguém atribui a ele o rebaixamento. Todo mundo atribui ao Dualibe. Então isso prova que o Andrés, ele fez um bom trabalho à frente da presidência do Corinthians também. Campo, né? No campo, mano. Sim, no campo foi. É. No campo foi. E pra mim, o que importa é o campo, velho. Eu não tô aqui pra discutir o RH, velho. Isso aqui chama Estádio 97, então, não é Arquivo 97, velho. Isso então, aqui não chama aqui Previdência 97, bacana. Então aqui não existe clube decadente, existe clube que tá ganhando de futebol ou não. É, não tem aquela coisa. O torcedor tá preocupado com isso, velho. Se eu quiser realmente discutir finanças, VGBL, PGBL, renda fixa, mano, eu vou discutir lá na cultura, mano. Vai te catar, só. Vamos lá. E aí, rapaziada do estádio? Ó, você que tá preocupado. Meu nome é Fernando, sou de São Bernardo. Pô, vi aí que o Taffarel foi visitar o Santos, visitou o Corinthians e tal. Acho que é bom ele visitar o São Paulo, né, pra dar uma aula aí de goleiro aí, até que o Rogério Ceni não fazia isso, né? Nossa! E aproveitar e passar também lá no Palmeiras pra apresentar um plano de previdência pros goleiros octogenários lá, que tá feio o negócio, hein? Na hora de renovar de novo. Valeu, um abraço. Valeu. Ô, Tonto, valeu. A gente tem goleiro, a gente tem. Que bobagem que ele falou, hein, Domênico? Verdade, a gente tem. Falhou no último jogo, falhou, mas o Renan Ribeiro vem bem. Ainda bem. Diferente do Prass, que vem falhando sucessivamente. Não, sim, vai ser substituído pelo Jair. Ele falhando tá a tua cabeça. Ele diz aí que perdeu o clássico, já é. A tua cabeça que tá falhando. Ou falhar com o Corinthians aí. A cabeça tá falhando aí. Vamos lá, mais cornetadas. Oi, gente, meu nome é Flávia. Ah, graças a Deus não temos aqui, eu posso participar do estágio 97 sem correr risco de falar besteira. O que vocês falaram agora há pouco é o EBITDA. Em empresas multinacionais, eles chamam Earnings Before Tax, Interest, Depreciation and Amortization. Que no fim das contas é o que interessa, é o dinheiro que entra no caixa. É, caixa 1, né? Porque eu aprendi aqui com vocês, finanças futebolísticas, que não tem caixa 2, certo? Foi isso que eu aprendi com vocês. Ah. Mas, a mina é sarrista, hein? Como a gente tem ouvinte esperto, também tem ouvinte de alto nível aí. Valeu, tem Flávia! Tem um Mota pra balancear, Mota, né? Hã? Pra balancear tem um Mota, né? Pra todo Mota existe uma Flávia. Nossa, que deitada! Estádio 97 tem oferecimento de Nissan, não é não, narigudo? Com certeza. Cadê o nariz? Com certeza, meu amigo Sombra. Ele tava no banheiro, você quer apostar? Não, não tô no banheiro, não. Tá vendo pornografia aqui. Não, tô não, tô vendo. É. E o pior é que ele fica vendo e se satisfazendo do teu lado. Não, mas eu já vou mandar, eu já mando aí pro nosso grupo. Tipo vestiário do Juventude esse flat, hein? Eu já mando aí, eu já mando. Não é a Juventude aquele time, não, é outro time do Sul. Lá. É o Gaúcho. Eu já mando aí, eu já mando aí pra vocês. Vai te catar, ó. Todos gaúchos. Bom, posso falar? Pode! Fala, Cato! Posso falar? Olha só, amigão. Já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. Tudo isso com taxa zero e em 24 vezes. Ou se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é a sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. Essa aí, amigão, você não pode perder. Passe numa concessionária e faça o seu test drive, porque quem testa, compra Nissan. E mais, hein? Promoção revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 km. É só acessar revisãopremiadanissan.com.br para você saber mais e participe, tá bom? E não esqueça, cinto de segurança salva-vidas é Nissan, Chuck! Resumo das manchetes! What the fuck não, Palmeiras! Cuca tá pensando no time que vai colocar no derby amanhã, hein? Casa cheia na Arena do Parmeira. Sobre o Diego Souza, ele vai voltar a treinar amanhã no esporte, mas o Parmeira não desiste ainda de ir atrás de um camisa 9, daquele falso 9. Já tem um falso 9 lá, né, Domênico? Santos, let's go! Nossa, tô vendo o Santos aqui amanhã, rapaz, contra o Atlético Mineiro lá. Sem Vitor Ferraz, Renato, Lucas Lima, Copete, Pelé, Coutinho, Pepe. Vai ser difícil amanhã, hein? Quem vai jogar? Daniel Guedes, Leandro Donizete, aquele que canta galope. E o Thiago Ribeiro, rapaz, amanhã esse aí vai ser o trio de ataque do Santos lá no Horto, hein? Are you ready, São Paulo? Olha lá, Dorival chegou ontem e hoje deu chance pro Cueva, hein? Mexeu no ataque, Marcinho e Denilson foram pro banco, Wellington Ney e Cueva foram pro time titular. É, vamos ver aí. Pô, Atlético Goianiense quinta-feira, hein? Meu Deus do céu, hein? Esse Paulo, jogo aí. Se perder pra esse time aí, tá louco, hein? Scream for me, Corinthians! Hoje foi dia de apoio ao líder, hein? Jogadores agradeceram com aplauso e incentivo da torcida que esteve lá hoje. Com rojões, baterias, bandeiras. Pensando que comigo a gente trabalha pra cacete. O que esses caras fazem à tarde, hein, meu? Se eu ver as estatísticas aqui do índice de assalto, será que caiu hoje à tarde? Certeza. Ah, caiu, seu Bento. Bom, esse é o resumo das manchetes do Estádio 97. O oferecimento do McDonald's, menino mano. É, meu amigo Sombra, todo mundo aí com fome já, tô ligado, hein, opa, mano? Opa, essa hora? Chegando às 8 da noite, né? Nossa senhora, a galera não vê a hora de bater às 8 da noite pra todo mundo sair e procurar uma loja do McDonald's aí na região da rádio. Show de bola. E eu também vou procurar aqui, porque eu já sei os pontos estratégicos, onde eles estão. E eu vou jantar hoje esse novo lanche, velho. Se liga só, rapaziada. O McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, o novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Ó, pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. É essa escala, essa escalação é top, hein? Não tem escalação no Brasil que bata essa do Caprese. E de sobremesa, ó, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Esse McFlurry tá demais, eu adoro. Não tem como você comer um Caprese e não pedir esse novo McFlurry língua de gato trufado. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente Caprese no McDonald's. Boa, é isso aí. Agora é hora do Momento Sem Parar no Estádio 97. Vamos lá. Momento Sem Parar, só os ouvintes virgens, hein? Só aqueles que nunca entraram no ar ao vivo com a gente no 3284-7097. O oferecimento de Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Você é o chupador de cana. Ai! Sem que pedala, mano. Sem que pedala, mano. Ah! Alô, ah, caiu. Caiu. Tem que pôr a música de novo, já que caiu a linha. Exatamente. De novo? De novo, porque caiu essa linha. Ah, mano! Você é um chupador de cano! Ai! Campada de bamba. Que isso? Sente pedala, mano! Você é um chupador de cano! Ai! Alô? É a melhor música que tem, ó. Quem fala? É Rafael. Ô Rafael, tudo bom? Tudo bem. Rafael do quê? Rafael Rodrigues Leal. Leal? Isso. Quantos anos, hein? 25. 2.5. E o bairro? É bairro é Jaraguá. Jaraguá. E o time? Palmeiras. Claro. Opa, nós. É outro Chio que vai Katsu. Chorar amanhã à noite. Ih, vai chorar é o quê? Outro que vai chorar amanhã à noite. Ah, mano, amanhã começa. Amanhã começa a derrocada de vocês aí, ó, mané. Se liga, né, pô? Opa, pode se ligar aí, pode se ligar aí que eu tô falando, acredite. Aqui, ó, anota mesmo essa porra aí pra me cobrar mesmo. Opa! Opa, anota. Nem você acredita nisso que você tá falando. Se eu não acreditasse, não tava falando, ó, mané. É, mané. Aqui é Dodô. O cavalo paraguaio começa a mostrar os dentes amanhã. Pode me cobrar, me cobra amanhã. Você não vai falar assim do Romito. Como assim? É? Ô, meu velho. Opa. É, opa. Amanhã devemos ter a volta de alguns jogadores, né? Sim. É, Guerra, Felipe Melo. O que você tá achando? O Cuca vai escalar como esse time aí? Ah, eu acho que devia voltar com o Felipe Melo, botar o Felipe Melo, Bruno Henrique e Guerra no meio ali. E manter o ataque, né? William, Dudu e Roger Guedes. William, Dudu e Roger Guedes? Isso. É um bom time, né? É, sim. É o melhor, né? Por enquanto. Estamos mostrando que é o melhor, né? Bom time, é verdade. Dá pra fazer um... Dudu, antes disso, eu quero dizer que eu quero ir na torcida do estádio 97. Opa, então já tá lá. Pegou a última vaga. Você tem que ir na rua Padre Antônio Tomás. Marca aí, calma. Fica tranquilo. Calma, fica tranquilo. Padre Capote Valente. Capote Valente, Catso, vai te catar. Só um minuto, eu tenho que parar aqui. Anota aí, querido. Aqui. Rua Capote. Você tá no trânsito, velho? Sim, tô no trânsito. Coronel Diogo. Coronel Diogo tá agora. Capote Valente. Eu tô chegando em casa, tô no trânsito de Jiraguá agora, tô no trânsito aqui. Fala o nome do Dodô assim que chegar. Só um minuto que eu vou botar aqui. Tem voucher lá, Alex? É. Deus fez as primas pra nós não pegar as irmãs. Pode falar. Ah, pode, valeu. Padre Antônio Tomás. Padre Antônio Tomás. 72. Tomás 72. 72. 72, certo. Parece o Sassá Mutema escrevendo. Como assim? Que Sassá, você tá maluco? Quando junta, complica. Complica o quê? Tô. Ó, a partir das 8 da noite, tá? Você chega ele lá... Ele tá no padre ainda, pera. Tá no padre ainda. Tá anotando. Tá anotando lá. Esqueceu do C. Eu tô no celular, então tá meio ruim de anotar. Tá ruim de anotar? Não, é só rua, Padre Antônio Tomás, 72, portão C1. Apartamento 30. É, C1. Quarto 45. C1. Não, gente, ele não tá anotando, pô. Vocês estão loucos. Você tá escrevendo com o pé aí, ô, gente? É um aleijadinho. Ah, não. Não, Marcos! Vai tomar muito, é possível. Vai pra segunda. Tá dois pipas no vai pro inferno. Aí, tá na lanterna aí, os dois pipas. Vai, os dois pipas vai cair. Tá, mas a gente sabe escrever. Mas a gente experiência lá. É. Pergunta lá. Meu Deus, vocês estão tudo maluco. Todo é C1, quarto andar. Nossa, velho. Isso, portão C1, quarto andar. Boa. Tem certeza que você quer ir. Se puder anotar antes de acabar o jogo. Já anotei. Acho melhor você tentar chegar lá meio-dia, que se tiver com essa vontade pra ir no jogo que você tá escrevendo. Ele não vai achar, Marco. Ele não vai achar. Ele vai sair hoje. Ele vai pro Pacaembu depois, né? Ele vai sair hoje. Vai chegar no Pacaembu amanhã. Aí, cara, quem que você escalaria amanhã? Quem que é o time que você escalaria pra amanhã? Conta pra nós aí. Olha, tô vendo aí que... Gente, não dá pra ouvir. Jairzinho no gol, mas pra mim tem que continuar Fernando Prado. Fernando Prado é jogador. Claro. Tira do Viva Voz. Tem que dar chance, né? Não tem jeito. É. Tem que dar chance pra ele, porque ele é o melhor, né? Graças a eles, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Brasileiro, ele machucou no final, mas ajudou bastante no começo, né? É, mas sim. às vezes cai, né? Já era, né? Chega uma hora do declínio, né? É. Cai, mané. Torce contra mesmo aí, vocês todos aí. Torce mesmo contra, tem que torcer mesmo. Só pra eles tem antes. Estrouxa aí. Torce mesmo aí. Não dá. Ô, bacana, eu não preciso torcer contra vocês porque a natureza marca. Torce, e amanhã leva lenço, viu, Paquito? Leva lenço, vocês vão torcer mesmo, mané. Leva lenço, filhão. Torce aí, ô, manézão. Quero replay aqui. Quero ver o mundo chorando amanhã. Jumarinho vai jogar ele. O trouxa aí. Se por acaso amanhã acontece uma derrota, Domênico, no caso é um palmeirense. Não acontece derrota. Mas então eu vou perguntar pro palmeirense. Não tem como derrotar. Se acontece uma derrota, o fato de ser uma terceira derrota consecutiva pode atrapalhar o ambiente do Palmeiras? Criar um ambiente de incerteza? Pode. Agora, se for do outro lado, faz do outro lado. Eu acho que do outro lado já sabia, é óbvio. A mesma coisa que aconteceu com o Corinthians, ele se levantou, segundo eles falam, depois que ganhou o clássico do Palmeiras. Vai acontecer a mesma coisa se o Palmeiras ganhar deles, que vai ganhar. Vai ganhar amanhã. E eu aposto com quem quiser. Não tem conversa. Nós vamos ganhar dos caras amanhã. O que vai acontecer? É o inverso agora. O que vai acontecer é o inverso. O Palmeiras vai ganhar. E o Corinthians começa, ele vai sentir que não é isso tudo, começa a perder jogos. O Beja aposta com você, começa a perder jogos, é isso que vai acontecer. O Beja aposta com você. Aposta? Ele vai apostar com o chapéu de burro? Ele vai pôr lá? Não, chapéu. Quem perder, raspa a cabeça. Nossa senhora. Ah, mas aí nenhum dos dois tem muito a perder, né? Eu já raspei. Ninguém te chamou, ô Vieira, ninguém te chamou não, velho. Não chora não, aposta aí, você já macho, rapaz. Ô Vieira, ninguém te chamou não. Vai apostar aí com o Novo Hamburgo, com o Juventude. Eu quis apostar com você e vocês correram, a verdade aposta é essa. Com aquele, aposta com aqueles caras lá do teu time lá que estavam fazendo aquilo lá no vestiário. Não, aquilo lá é do Inter, não é do Grêmio, não. Ô, Rafael, grande abraço pra você, bom jogo aí na quarta-feira, que tudo corra bem aí na torcida Estádio 97, tá? No camarote único, é legal, você vai ser super bem recebido, camarote maravilhoso, tá bom? Obrigado. Bom, meu velho, é nóis. Falou, cara, um abraço. Valeu. Vamos lá, mais um ouvinte virgem, agora no momento sem parar, é o segundo ouvinte, sem parar, ainda mais fácil, compre seu sem parar em um dos totens espalhados em shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrúbal. Agora, hein? Que isso? Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Mega no viral. Olha o respeito. Chupa, Domênico. Sem mundial. Já é o teu pai que não tem aquele trouxa. Ah, não. Pai. Meu pai não tem mesmo. Tá morto. Já vai falar assim do doutor, não. Tá cheio de cobrinhas e larvas. Tem cobrinha, tá? Já mandei recolher o resto. Cobrinhas. Como você fala assim? Isso, mano. Que nojo. Pera aí. Alô? Alô, quem Alô. Fala? Quem fala? Ô, amigão, sua ligação tá horrorosa. Que é isso? É Viva Voz? É o filho do vento. Eu aprendi a ouvir o som bravo. Vou tirar, só um minutinho. Ah! Ah. Quer saber, né? É corintiano isso aí. Era o filho do vento. O Euler. Euler, o filho do vento. Será nosso, hein? Alô. Alô, quem fala? Tá bom, Domênico. Alô? Quem fala? É o Rafael, Dudu. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bom, e você? Bom, Rafael do quê? Rafael, de Estado, sócio evangelista. Nossa. Quantos anos você tem, meu velho? O Bá não entendeu. Como não entendeu? Ah, já foi. O Bá, depois ele volta. Vai lá. Ô, velho, e quantos anos você tem? 3.1, Dodô. 3.1. E o bairro? Pode Interlagos. Interlagos? Ah, é nóis. Eu morei perto da curva do S. Na barraquinha do Gugu. É pertinho. Do meu prédio dá pra ver a curva do S, bem já. Tamo junto. Viu? Ah. Viu, é nóis. Ô, oh, meu velho time. Tricolor, Dudu. Ô, oh, Rafael. Ô, Rafael. Por quê, Xi? É, por quê? Ô, Rafael. Oi. Amanhã a gente estreia no Campeonato Brasileiro, aí estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aí, é quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Tá sabendo legal. Não, mas não importa, quinta-feira é nós. O que, que você acha aí, Dorival Júnior, agora no comando da equipe aí? Tudo bem. Eu, sinceramente, acredito muito no trabalho do Dorival. Acho que o Dorival tem um conhecimento necessário aí para tirar o São Paulo dessa situação. Eu acho que ele já tem uma experiência bem grande em trabalho com meninos da base. Vídeo o trabalho que ele fez no Santos, que conquistou bons títulos com o Santos e levou o Santos a um patamar aí que nos últimos tempos talvez não tivesse conseguido chegar. E eu acho que ele vai conseguir mesclar no São Paulo tanto a experiência de jogadores como o Prato, Lugano, e mesclar um pouquinho com os jogadores da base, que são jogadores que são fundamentais no São Paulo hoje. Tanto o Lucas Fernandes, como o Shailon, como o Araruna, são jogadores que podem fazer a diferença hoje no São Paulo, e que tem muito, muito a ajudar o São Paulo a sair dessa situação. E eu acredito muito no trabalho do Dorival, cara. Eu sou um cara que eu sempre fico muito triste com o trabalho do Rogério, não colocando em xeque o Rogério como jogador, mas colocando em xeque o Rogério como treinador. Acho que ele assumiu um cargo numa hora errada. E eu acho que o Dorival sim tem a experiência que a gente precisa hoje. E o São Paulo precisa de um treinador que tenha uma didática mais fácil para os jogadores entenderem o que eles precisam fazer dentro de campo. E eu acho que eles vão retribuir sim, e a gente vai conseguir sair dessa situação. Eu não acho que seja a ponto de São Paulo conseguir um G4, que estava distante, eu acho que é muito grande. Eu acho que a gente vai estar indo numa zona de Sul-Americana ali, entre oitavo, nono, acho que a gente vai conseguir chegar assim, cara. Você viu que o Dorival Júnior hoje, como informou o senhor Bento aí, já deu uma mudada no esquema de jogo, né? Sacou os dois pontas que a gente estava jogando lá, o Marcinho e o Denilson, para colocar o Wellington Ney, o Cueva e o Jonathan Gomes na armação do time, né? Com o Prato só na frente. Você acha bacana esse esquema de jogo aí, da encorpada melhor aí no meio de campo? Eu acho. Eu acho que o São Paulo perdia muito bola no meio de campo. O São Paulo não tinha competitividade nenhuma no meio de campo. Você pega o Corinthians, por exemplo, que em determinada parte do jogo, você tem até 5 jogadores marcando no meio de campo. Tem o Jô lá na frente e volta 5 jogadores no meio de campo com uma linha de 4 atrás, cara. Né? E o São Paulo ficava sempre com esses dois pontas abertos lá, que eles não voltavam, principalmente no segundo tempo, porque cansava, né? Preparação física do São Paulo, infelizmente hoje deixa muito a desejar. E aí você tem esses dois pontos aí que não voltavam pra marcar, e aí sobrecarregava muito o Justiça e o Thiago Mendes. Uma coisa boa é que mudou também a preparação física, né? O goleiro, o Marquinhos, que é ex-treinador do Inter, de goleiros, também tá vindo pro São Paulo, né? Indicação do Dorival. Tá trocando tudo, né? Tá trocando tudo, físico, tá trocando tudo. Então, se é pra trocar... Presidente não, né? Hã? Presidente fica. Presidente tá escalado. É, não colocar Juvenal Juvencio lá. O JJ. Não... É. Juvenal, mas pelo menos isso o JJ tava certo. Né? Sabia que o Leco não servia. Você tá de brincadeira, você tá imitando o Juvenal. Não, para. Ô, chá. Não, chá. Pô, mas vou dar o Juvenal Juvencio. Mano do Bem, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Mano do Bem. Boa. Mano do Bem já. Mama ele. Ô, juizão. Aí não, hein? Diz aí, Rafael. Esse valor que o São Paulo arrecadou esse ano com as vendas de jogadores, pelo que eu estava lendo em uma notícia, parece que a dívida do São Paulo hoje, entre dívida bancária, juros e imposto, ela chegava em mais ou menos 144 milhões. Não sei se isso está correto ou não. Mas acho que o São Paulo hoje, com quem arrecadou, ele tem dinheiro suficiente para quitar toda a dívida do clube e ainda ficar com dinheiro em caixa. Não, toda a dívida do clube não. Mais ou menos assim, não. Toda a dívida do clube não dá pra quitar, não. Porque eu tava vendo aqui o negócio do Itaú. Prato, e lógico, eu não posso dizer que o Itaú tá errado. É inquitável. né? É, tem uma dívida aí maior. Você não é Sombra, você não questiona nada, mano. 330 milhões, é isso? 336, eu acho. Mas... É, no total, né? No total. O São Paulo arrecadou 187 milhões, não é isso? É, seis meses. E pode acontecer, de repente, Dom Cueva ser vendido, ter o Centurion. Eu fiz uma enquete a respeito do jogador Centurion, que ele volta, hein? Ninguém tá dando bola pra isso, mas ele volta. Se não for vendido... Vamos ver. Nossa, agora vai. Eu fiz uma enquete, queria saber a sua voto, se você gostaria da volta do Centurion para integrar o elenco, ou gostaria que o São Paulo vendesse o atleta. Caso o São Paulo venda o Centurião hoje, quanto que. Qual seria o valor para o São Paulo não sair no prejuízo do Centurião? Não, a questão. Na enquete não estou perguntando qual é o valor. Você quer ele ou não quer no jogo? No elenco? Eu acho que ele é basicamente pelo mesmo valor que comprou. Mais ou menos pelo mesmo valor. Mais ou menos a mesma coisa. Vai. Era o lucro já. Você vê, eu não gostaria não. Acho que Centurião. Se você comparar Centurião com o Denilson ou com o Marquinhos, você troca sempre nem as duas. Verdade, então, melhor você apostar num jogador novo, que tá chegando hoje no clube, com mais garra, com mais vontade, do que esse cara que já tá vindo com uma vontade, porque ele já declarou já que é problema, não vai ficar no Boca, ele ia se aposentar. Bom, então ele já tá sendo empurrado de volta. Né? Ó, mas foram cerca de 3.108 votos. 64% gostaria que ele fosse embora, vendido. Lógico. 36%, óbvio. Gostariam de que ele continuasse no elenco. Rafael, um abraço para você. Deixa o seu palpite aí para São Paulo e Atlético. Atlético de Goiás. Vamos passar o carro amanhã. Vai ser 4-0. É quinta. Então tá bom, amigão. Valeu. Obrigado, amigão. Um abraço para vocês. Obrigado. Olá, Rafa. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. E daqui ouvintes a pouco... virgens, hein? Quem que falou daqui a pouco? Não, eu. Daqui a pouco, o ouvinte que perdeu uma aposta pra mim, ele vem aqui pagar. Se ele como ouvinte, faz tema, pagou. Vai vir pagar aqui. Ele? O José Eduardo Faroli. Né? Beijo na boca. Faroli. José Eduardo Faroli, que era o Santista, que apostou ano passado, em 19 de setembro de 2016. Ele entrou no ar, apostou comigo. Se o Santos fosse campeão, ele doaria duas cestas básicas pra pessoas carentes. Se o Palmeiras fosse campeão, ele que doaria. Se o Santos fosse, eu doaria. Ah, se fosse o Palmeiras, eu só vi ele perdendo nessa aposta. Não, não. Mas... Se fosse o Palmeiras, ele doaria. Se fosse o Santos, eu doaria. Tá certo. Tá certo. Então tá bom. Então ele vai pagar. Podia ter essa, mas ele vai falar também, com mais, né? Aqui já. Ele tá meio apagado esse que foi, aqui, mano? O RG também poderia ter essa decência, né? Que decência? Porque, mas não dá pra esperar nada aposta? Do RG. O RG perdeu a aposta, tá pedindo muito já. O RG perdeu uma aposta pro ouvinte do Estádio 97. Vocês vão se recordar. É, inclusive dizendo que não beberia no resort do Estádio 97. Verdade, mano. Verdade. Chapou o coco. Ah, mas aí, mano. Chapou o coco. Tivemos trabalho, que chamar o Rubão. Carregado. Tivemos que chamar o Rubão pra tirar o RG do lobby do hotel. Ridículo. Carregado. Bom, mas vamos lá. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. Sem Parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal. Lá vai o Bambi. Ah, vai cantando aí, ô Lazareto, vai. É só você que animou, hein? Vamos cantar, vamos cantar. Falou, tem que cantar, tem que cantar. A chupeta de baleia se empolga. Ah, agora. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Ai, ele é gay. É a melhor música que foi feita. Olha só, vai botar esse programa aqui, tá certo? Tá ok? Vai embora nesse programa aqui. Depois de viadagem é essa aí. Que é isso aí, chá? Ô, que é isso aí? Tá ok? Vamos parar com esse negócio aí, tá ok? Pô, comenta lá todo mundo aqui, tá ok? É o Bolsonaro? Depois vamos parar com isso aí. Nossa. Depois a gente pode fazer a votação. Qual é a pior imitação do chá? Olha, vamos falar mal do... O Ale aqui tá eu se acho todas. Posso todas as alternativas? Aí, tá, okay? Todas as alternativas, porque, meu, não entendi. Precisa de legenda a imitação dele. Eu achei que foi bem. Você não vai falar assim do chá. Não, mas vai. Na zona de rebaixamento. Não, desculpa, desculpa, chá. Chá, você tem emprego, né? Ô, chá, você tem emprego, não tem? Você tem emprego. Você faz outra coisa? Não, peraí. Mota, dá uma segurada. Eu fiz Juvenal pra você, você não gostou, Mota. Faz o Juvenal de novo. Ele passou aqui atrás de mim agora há pouco, fez massagem em mim. O Juvenal? Não. Escrito moto aqui. Que susto, agora você me deu, velho. Juvenal vai. Inclusive, Juvenal, quando estava lá. Isso é o Lula? Falou quando. Isso é o Lula, não? Ia ter como o mundo lá. Vai, outro, outro que eu te pedi, é o outro. Vai. Qual que você quer? Fala, faz outro. Faz o Bolsonaro? O da Atena. Alô? Faz. Só um minuto. Espera só um minuto, Chapo, porque senão vai cair a linha do ouvinte aí, cara. É, vamos lá. Alô? Vai se preparando aí, Chapo. Alô? Opa, quem fala? O da Atena do Chá, hein? Consegui, baralho. Ô, louco, bicho. Conseguiu. Quem fala? Dick Batista. Dick Batista. Vigarista. Vigarista? Caramba, como é difícil ligar aí, meu. Você precisa de... Ainda bem. Reparos técnicos. Ligue para Dick Batista. Era meter o locutor aí, ó. Dick Batista do quê? De quê? Só Dick Batista. Dick Batista que tá... Nome artístico. Você sabe como que ele tá agora, Domenico? Só de roupão e chinelo. Isso mesmo, com o chapéu. Com aquele monte de relógio dele embaixo da roupa. Um charuto também, né? Você tá com o chapéu aí. Dick Batista. Dick Batista fez muita pornô chanchada. Falou isso. Detalhe especial, fez bastante. Ele falou que é isso mesmo e está ainda com o chapéu. Chegaram na casa dele, pessoal. É isso. Dick Batista. E aí, gente, tudo bem? Como é que estão? Olha aí, ô Ale, você imagina aí, por exemplo, agora com a Carla Camurati. Sim. Né? Carla Camurati. Monique Evans. Monique Evans. Como é que chama aquela... Luísa Brunet. Ioná Magalhães, é. E aquela outra, isso, como é que chamava novo, a mulher do Oscar Magrini? Ah, não, eu tô novo. Ah, Matilde Mastrange. Não, fala a verdade. O Dick Batista comeu muita gente. Essa é a verdade. Dick Batista... É nome de quem tem currículo. Ah, isso aí é o Frota que tem a idade você vai ver agora. Vai, Domênio. É um Frota da melhor idade. Exatamente. Ô, meu velho, beleza, quando... Domênico? Beleza? Pô, até que enfim consegui falar com vocês, viu? Mas como é difícil beleza, falar isso? Tá certo. Quantos anos você tem? Voz de garanhão. 4.4. Olha aí. Ô, Chá, você podia imitar o Dick Batista. Dick Batista. É um grande... Pô, vai que você fala fecha, assim, Chá, um amigo fecha de profissão de vocês, não pode falar isso. Ah, você é radialista ou Dick Batista? Sim, senhor. Ah, é? Não parece, não. Amanhã eu tô aí pra falar com o Sombra. Aí, ó. Cara, quer dizer que ele vai trazer o currículo aí pro Sombra. Vai trazer o piloto. Traz o currículo e o vinho. Pode. Depende do que acontecer hoje, velho. Você não vem amanhã. Ele vai trazer o currículo, um vinho e o pão italiano. Ai, que delícia. Eu entrei no Instagram do Dick Batista, que tem uma foto dele na Energia aqui já, ó. É, eu já fui aí. Achou ele, cara. Eu acho que ele é amigo do Domênico, se não me engano. Ô, Domênico, gente fina, meu Dick, ô Dick, aproveita aí e manda uma vinheta aí com o nome da rádio, Energia 97, vamos ver. Agora? Não, amanhã. Amanhã na frente do Sombra, amanhã. Vamos lá, peraí. Energia 97. A energia que te move. Olha aí, que beleza. Agora, Mota está úmido, Mota. Tá tentando me seduzir, seu louco. Ovulou, hein, Mota. Agora vai, imita o cara da pamonha. Vamos ver se é bom vendedor de pamonha. Pamonhas. Pamonhas de Piracicaba. Pamonha foi melhor. A cara do Sombra, eu ligou, cara. Ah, o Sombra tá falando assim, vou ter que mudar. Sombra, mas esse é tudo zoeira, entendeu? Amanhã o Sombra não vai estar aqui. Amanhã o Sombra não vai estar aqui. Não tem problema, eu falo com o Domênico. Vai ser o encontro das vozes. O Domênico, ele faz teste no sofá, hein? Eu sou um cara que falo com todos, não tem esse problema. O Domênico, você como é... O Domênico é o melhor locutor do Brasil. Isso é verdade. Obrigado. O Domênico, você como é o voz, concur, né? Clube da voz, ó, concurso. Nota pra voz do Dick Batista. Boa voz, rapaz. É uma boa voz, velho. Gostou? Quem Sim. sabe um dia eu chego no nível do Domênico, né? Mas não precisa, hoje em dia não precisa mais ter voz, não. Ah, não? O cara tem que ser... Mas muito, ajuda, né? Ele tem que ser desenvolto. Não, é lógico. Claro, cara, que você não pode ser voz, você quer locutor mudo. Ah, tem um monte de cara que trabalha no... A Denise Stoclos vai ser locutora, fazendo mímica. Não, tem hoje, o rádio mudou bastante, entendeu? Tem muita gente que tá no rádio que não tem voz, não tem aquela vozeirão, chamado vozeirão. Não tem mais. Mudou, o rádio mudou. O cara tem que, né, tem que ter um jogo de cintura, desenvoltura no ar. Vai dançar é o tchan. Não, eu tô falando sério. Vocês estão brincando, mas é verdade. Ouço muito você, eu vejo a sua articulação, a sua dicção. É fenomenal, hein? Muito obrigado, meu velho. Ah, e amanhã ele tem uns toques pra te dar, rapaz. Domênico não dá toque. Porra, eu ficaria É, assim, eu acho que um dia eu vou aí falar com o Sombra, nem que seja de graça, aí só pra fazer o café. Ah, não, a gente ia te pagar. Normalmente se paga pra mim. Como assim de graça? A gente ia te pagar. O Sombra já tá pondo a mão no bolso aqui. Não tem problema. Aí eu vou aí. É open bar de oportunidades. Foi, ó, Sombra fala, eu quero ver se você é bom mesmo. Faz aí, faz uma vinheta aí, o off do Domênico, vai, põe uns efeitos aí, vamos ver se fica legal aí. Vamos ver se você é bom. Olha aí. Que nada, gente. Mas eu vou aí sim, viu? Bom, muito bom falar com vocês, viu? Vamos fazer um programa com tô muito feliz mesmo. Ah, eu acho que... e o Chaco com as imitações. O Romero jogando. Olha isso. Mas, programa Dick e Chá. Eu acho que vai ser sucesso, hein? Dick Chá Show. Dick Chá Show. É o famoso chá de pica, né? Mas, ô Dick, você é locutor ou você não é locutor e gostaria de ser locutor? Não. Eu sim, vou fazer o curso. Sou sim. Você vai fazer o curso? Não, já fiz. Ah, já fiz. Tá. Já fiz o curso. E, inclusive, hoje eu trabalho na... Faço bico, né? Porque eu tô desempregado, né? Então, né? Faço bico na Via Varejo, né? Eu sabia. Ah, você vende... Eu vi, você tem uma foto do lado do supermercado. Aqui, é você. Não tá ruim da voz. Não, esse cara tá falando alto aí, entendeu? Vamos fazer um trabalho dele. Tamo lá, vamos fazer um teste. Fazer... Homem supermercado! Estamos aqui nesse momento nas melhores ofertas, né? O supermercado. Hoje aqui, as ofertas que você não pode perder. Aqui do setor do eletro, a TV de 42 polegadas. Viu? De R$2.000 agora por R$1.299. Para você curtir os seus programas preferidos, as suas novelas. E tem facilidade no pagamento. Corre pro setor do eletro. Tá vendo? Vocês estão zoando aí. Boa, Dick. Estão zoando, o cara vai bem. Agora eu quero ver se o Dick é bom mesmo. O cara vai bem. Ele é bom. Ele é bom mesmo, pra ganhar um 10, ele consegue anunciar o Mota, pra vender o Mota, vamos ver. Nossa! Vai vender o Mota agora. Três adjetivos pra vender o Mota? Pra vender o Mota. Mota é um produto, Mota é um produto que tem aí no seu comércio. Gente, o cara não é mágico, ele é locutor. É o produto recondicionado, mas é. O Sombra falou que o Mota é invendável e imprestável. Não, o Mota é gente fina. Ah, mas vai, Dick, vamos lá, pra vender o Mota. O Mota? É. O aluno do Mota lá é um cara... Ó, aqui o profissional hoje aqui da Rádio Energia 97. Venha conferir o Mota, o melhor profissional. Tudo que você precisa pra sua rádio, o Mota faz. Mota aqui, você vai conferir. Tudo que você precisa pra sua rádio. Tudo que você precisa pra sua rádio falir, o Mota fez. Ah, vocês não vão falar assim do Mota. Olha, eu acho. Ô, Dico, você esqueceu um detalhe importante. Você não anunciou que o Mota é professor, velho. É verdade. O Mota é professor? Não sabe. Professor, Universitário. Ele é formado em quê, Mota? Educação autística. Ah, ô juiz. Dei tudo. Ô, Dick, você torce pra algum time, Dick? Manda e-mail pro Sombra, tá? Sombra@97fm.com.br. Antes disso... Beleza, vou mandar. Vamos dar uma força pro Dick. O Dick é gente boa. Vai dar uma força na sua casa. Não, para, Mota. O Sombra vai te bater. Galera, vamos seguir o Dick no Instagram. Não, vê no meu Facebook. _ Batista. Ele tem várias fotos, inclusive fazendo até casamento, né, Dick? Sim, senhor, isso também. Ô, Dick, eu gostei dessa foto, você tá anunciando uma tinta aqui, tá bem barato. Depois você me passa o endereço. Tá, é barato essa tinta. Dá uma pintada lá em casa. Pô, muito bom falar com você. Mas qual que é o time? O time? Viu? O cara nem falou o time. Oi? Qual o seu time? Corinthians, é tudo nosso. Então tá, tchau. Manda abraço aí. Manda abraço, tchau. Tchau, manda abraço aí, velho. Falou, valeu. Manda abraço. Já tem um chá aqui, velho. Mais um não. Vai, tchau. Não, desliga não. É só placar, Palmeiras e São Paulo amanhã. Palmeiras e Corinthians amanhã. Nossa, tá sabendo legal, hein? Palmeiras e Corinthians amanhã, tchau. Amanhã é 2-0 aí pro Corinthians. Desculpa aí, Domênico, mas... Ah, o Domênico não vai te ajudar em nada. Ô, Dick, eu vim aqui pra pedir o conselho, não tem conselho nenhum, não. Ô, Dick. Oi. Isso aí, Domênico. Você falou que a voz era boa, Domênico. É, voz mesmo. Já falou, boba. Começou mal, já. Começou mal, né? Você queria entrar aqui e já ficou ruim, hein? Não, Domênico. Quanto vai ser o jogo amanhã? Vamos ver. Não, peraí, eu vou dar uma chance pro rapaz. Dá uma chance pra ele, Domênico. Quanto vai ser o jogo amanhã? Deixa eu ver. Olha aí, Dick. Olha bem. Quanto? Palmeiras. Tem grande chance de ganhar. Já tô aí amanhã. Boa voz, hein, Dudu? Tem uma boa voz. 2x0, perdão. É o Curitiba falando. É melhor continuar desempregado e com dignidade, hein, Dick? Isso é bom. Mas, ó, ô Dick, presta atenção. A gente tá terminando aqui o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Mas você tá convidado pra ser estranho no Ninho aqui no estádio. Ô, oh, Dick! Pô, legal, hein? Legal mesmo. É hora pra ela. Mas só porque você falou que ia ser 2x0 pro Palmeiras. Você continuou, você não. Ô, Dick. É, o Domênico avalizou. Agora vai. É. Opa, esse. Ô, Dick, você acabou de ser fala comigo, é isso? Olha, o Bar vai falar com você fora do ar, tá bom? Tá bom. Aí você vai combinar muito aí um obrigado. Dia pra você ser estranho no Ninho aqui no programa, tá bom? Legal, vou com o maior prazer. Vai ser legal, com certeza. Bom mesmo. Valeu. Vem com a camisa do Palmeiras, hein? É, aí é melhor, aí quem sabe, né? Ah, você vem com a camisa do Palmeiras, você sai até pra jantar com o Dodô. Boa! Olha, esse Dick é um vendido, hein? Mano, deixa ele. É dando que se recebe. Envergonhou a torcida. Ah, é melhor continuar desempregado sendo corintiano digno, Dick. Não, mas eu sou corintiano. É por causa disso, né? Lógico. Ah, como não? Você foi no grito aí, você deu a pressão do porco. Faço questão mesmo. Boa, velhinho. Ter uma honra, Dick. Boa, Dick. Nos microfones da Energia 97. Valeu, muito obrigado. Valeu. Agora vai falar com você. Esse foi o momento sem parar. Quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra Gol, beba com moderação. Oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Banco 24 horas, você não paga nada a mais para usar. Tem sempre um pertinho de você. E oferecimento de Bozano, mano. É, Sombra, chegando, ó, quase 8 horas da noite, a galera se preparando aí pra poder ir pra balada, é isso aí, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que tá faltando pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora na academia, no trem, no busão, onde você estiver, você não vai matar quem tá embaixo. Você não vai estar com aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai estar cheirosinho e cheiroso. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que participar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí pra não vacilar, principalmente quem ligar amanhã. Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas não pode esquecer não, tem que falar a frase, tá bom? Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, tem mais cornetadas aqui no Estádio 97. Fala galera do estádio, Jefferson aqui de São Mateus, boa noite. Vocês estão falando aí de Carille, Renato Gaúcho, Mas o treinador aí que tá nos top brasileiro aí, fizeram uma pesquisa aí dos maiores treinadores com o maior número de vitórias. E tá o Zé Ricardo do Flamengo como décimo do mundo. Traz de Zidane aí, Ancelotti. Queria que vocês falassem um pouquinho do técnico do Flamengo também. Que não só com esse time bom que ele tem esse ano, mas ano passado também com aquele time que tava se montando foi bem. Você tá de brincadeira, né? Vai falando do... Essa pesquisa aí tá no mesmo lugar que o Sombra viu o balanço dos clubes, é. Ah, não. Nossa, mano, fala a verdade, mano. O Zé Ricardo com esse time aí não podia ter saído da Libertadores, né? Isso é louco. Não, mano. Não dá. Véio. Sem contar a Libertadores desse ano, como foi o ano passado também, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. O Zé Ricardo, por mais que ele tenha se estabilizado um pouquinho, daqui a pouco volta a ter o declínio. Na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, o cara peida na farofa. Não. Mano. Mano, e na coletiva dele depois do jogo São Paulo e Flamengo, ele se deu ao luxo de ainda dizer que o Rogério tava no caminho certo. Ele falou lógico, como se ele fosse assim, o Luxemburgo, né? Nossa, perdeu pra ele. Ele falou assim, olha, eu sou, olha no meu alto da minha experiência, eu digo, o Rogério tá no caminho certo. Pelo amor de Deus, inferno. Cada não uma, dá, viu? Não dá. Embaçado, olá. Embaçado. Eu sou o Alê, hoje eu tô mais perigoso que cachorro safado na perna de visita. Mijou sentado e não é salpa, eu ponho no jogo. Me chama de fax que eu te dou um título. Vem, com o bonde do 100 mundial, com Parmeira, Parmari, Palestra e ele, Dodô, chupa, Jason da Moca. Nossa, o Geiso tá vivo, hein, Domênico? O Geiso tá vivo. Fala alguma coisa, Domênico. Já deitada no Dodô. Tem alguns ouvintes, né? São sensacionais os ouvintes. Esse Geiso é muito bom, cara. Tem alguns ouvintes que são sensacionais. Esse é, né? Esse é maravilhoso. Esse aí é um caso de um ridículo, de um idiota que participou. E perdeu um precioso tempo de mandar um negócio legal. Quis imitar uma figura super conhecida, que é o Alê, que já faz isso com muitos méritos. O cara mandou bem. Agora o cara quer imitar bem, o Alê, que não consegue. Mandou bem. Eu achei ele muito bom. Mas sem recalque. Mandou bem o cara. Parabéns, puta Jason. De um cretino. Esse não, cretino. Alê, esse jantou com farofa, velho. E quem gostou também é cretino. Não. Ai, o Alê é o Cássio. O cara te deu uma seladinha e te jantou. O Alê só existe um. Vocês estão querendo dizer que agora o Alê... Qualquer um pode fazer o que o Alê faz. Dodô. Alê, é nóis, Alê, é nóis. Você gostou? Eu não vou permitir que alguém zoe o Dodô assim. Obrigado, não, Alê. Obrigado. Mas o cara foi muito bem. Ah, é? Mas faltou uma coisa, só falou. Fala da naba. É, fala da naba, porra. Fala da naba. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos. Aqui quem fala é Eduardo da Penha. Ô, mano, Corinthians colocou no treino que o Santos coloca dentro da Vila Belmiro, velho. O melhor público do Santos colocou mais. Ai, que deitado. Cara de trouxa no horário comercial. Só o Corinthians mesmo vai colocar a cara no horário comercial. Mas é verdade. Pelo amor de Deus, vai. Horário comercial não, também período de férias. A torcida do Corinthians tem um monte de autônomo. Férias? Que férias? A torcida do Corinthians tem um monte de autônomo. Vamos lá. É melhor ter um monte de retardado do que ter um monte de morto. Não, pode encher o estádio. Vai vender Siri na beira da Anchieta. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Três mais cornetadas. Do Corinthians é Oda. Mais cornetadas, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E aí, Domênico, beleza? Aqui é o Alexis. Eu falo de Austin, Texas. Mudei pra cá, mas não deixo de seguir vocês, não. Tô sempre aí ouvindo vocês. Muito bom. Ô Sombra, esse estudo que você me falou agora aí do Itaú aí, que você leu aí da dívida do Palmeiras, tem coisa errada. Porque reclama se você for falar pra pensar, quem tem mais dívida? Você ou Eike Batista? Quem é mais rico? Quem se prejudica mais com a dívida que tem? Não é tão simples fazer essa conta. Um abraço. Quando o Sombra coloca a mão na cabeça, pegou. Ah, de que o Sombra vai. Mas o Eike Batista hoje não é exemplo pra isso aí, não. Você tinha que ter pegado outro exemplo. Cara. Eu tenho uma coisa que o Eike jamais vai ter. O quê? Segue o jogo. Não precisa falar. Segue o jogo. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Peruca. Peruca. Não, cabelo, eu não tenho peruca, cabelo, ele que tem. Eu não tenho peruca, não. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou seu carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento da Estela Barros. Ô, Chá, você já viajou pra fora do Brasil pra ver Copa do Mundo? Ainda não. Não? Não, não. Tenho então, vontade. Tem um grupo de amigos aí? Tem uma galera, sim. Tem uma galera? É, se ele imitou pros amigos, ele não tem mais amigo, né? Perdeu, não, acabou. Acabou os amigos. A gente também não é assim, né? Eu achei que foi bem. Bem, foi bem. Você não leva ele lá no seu restaurante pra ficar fazendo um stand-up? Aquele dia lá, Sombra, posso só fazer um comentário rápido? Claro. Você tava falando de Zé Ricardo e tal, Flamengo. Eu participo de alguns fóruns esportivos pela internet e tava tendo uma discussão entre quem é melhor, né? Jô ou Guerreiro? Eu queria o nosso querido Ale Oliveira aqui. Olá. Tem os tópicos que eu coloquei aqui, Ale, baseado em como você comenta e tal. Olá. Queria ver se você concorda comigo, pode ser? Pode. Quem já foi artilheiro da Libertadores? Jô sim, Guerreiro não. Conquistou a Libertadores, o Jô também, Guerreiro não. Copa do Mundo, o Jô jogou, Guerreiro não. Brasileiro, o Jô ganhou, Guerreiro não. Tá? Ganhou o Mundial, Jô não, Guerreiro sim. Bárbara Evas. Pegou a Bárbara Evas... O Jô não, o Guerreiro sim. Então eu acho que o Guerreiro, com certeza, é um homem com muito mais capacidade, né? Ah, eu acho melhor. O que você acha, Alê? Verdade. O critério de desempate, Bárbara Evans. A Bárbara Evans tem um peso maior. Foi o maior título, né? Sim, sem dúvida alguma. É verdade. Depois dá uma meiota desse chá que o chá tomou aí, viu? Senta no lugar do Pagani. Depois o Pagani me deixou um negócio. Eu acho que o Pagani deixou um negócio aí. Meia dose só. É isso aí. Mas olha, faça como o chá, chame os amigos dele pra ir pra Copa do Mundo com a Estela Barros, cara. A Estela Barros tá com pacotes muito legais, com várias opções de roteiro pra você visitar a Rússia e assistir o Brasil. Roteiros que incluem logística, traslado para todos os jogos da seleção, independente da cidade onde vão acontecer. Guias brasileiros, guias russos, e você fica ainda hospedado em uma das duas cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Detalhe, você pode parcelar o seu pacote em até 11 vezes, tá bom? Então liga na Estela Barros, 2166-2250. Repita. 2166-2250. Ligue lá na Estela Barros, pegue as suas informações ou acesse o site estelabarros.com.br. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha, agradecer a presença também do... Agradecer o Zé, ele queria falar aí, né, Zé? Isso, é. Ah, tá. O Zé. O Zé. Zé Eduardo Zé. Faroli. Tava meio apagado. O Zé Faroli. Ô Zé, você queria falar um negócio, o que você queria falar aí, Zé? Parole, parole. Obrigado aí por pagar a aposta, e é nóis. E as cestas são... É uma aposta, eu acho que o negócio de fazer aposta com cesta é legal, porque você ajuda as pessoas. É legal, radiofonicamente não é legal, mas ajuda. Não, mas ajuda. O que foi bom dessa aposta aí, né, é que nós estamos sempre ajudando alguém necessitado. Exato. Nesse caso, o Dodô vai doar duas cestas para duas pessoas distintas. Pensei que você ia mandar para o Morumbi. Sou eu. Já estou necessitado, necessitado. O que eu acho que é muito interessante falar aqui nessa rádio Simone hoje é, louco, véio, é que o Corinthians começou a queda no domingo. É. Opa! Como começou assim? Queda domingo? Começou no domingo. Por quê, Zé? Embora o nosso goleiro... Como é que é o nome dele mesmo? Que é o Vanderlei. Vanderlei! O Vanderlei é o melhor do Brasil, né? Hoje, né? Ah. E se bobear, é o melhor do mundo, né? Ah. Mas o... É folgada, o goleiro, né, da seleção lá, como é que é mesmo o nome dele? Que eu já até esqueci. O do Cássio? Tafarel. Tafarel. Sai que é goleiro... sua, Tafarel! Sai que é sua, Tafarel. Embora... O Tafarel é um goleiro vencedor, campeão do mundo, tudo isso aí. Sim, sim. Existe uma coisa que se chama Síndrome da Seleção. Síndrome da Seleção? Síndrome da Seleção. É. E no domingo, o Tafarel visitou... Bem lembrado. O vestiário do Corinthians. Ih, rapaz. Carimbou. Ele visitou do Santos também, síndrome da Seleção. Mano, fica na sua, mano. Ele visitou do Santos também, viu? Eu tô ligado que você tem fricom aí do seu lado. Porque toda vez que você abre a boca, se você não tivesse o fricom do seu lado, meu amigo, ninguém aguentaria. Não é fricom, é fricom. É esse aí, mano. Mas, Zé, é um prego, não sabe nem falar o telefone. Obrigado por você falar o nome do patrocinador. Então vamos lá. Estou aqui honrando a nação santista. Chupa, mano. Que menos deve, os times, os melhores times brasileiros, tá? Agora um aviso para todos os torcedores. Um aviso para todos os torcedores. prestem atenção no esporte e no São Paulo. Quando eu apostei com o Dodô o ano passado, o Santos estava em quarto colocado. E os dois times que se destacaram foram Santos e Palmeiras. Isso é muito louco. Certo. Os dois times. Olha, eu vou... Agora eu vou mandar um abraço pro meu time de futebol de quadra. Nossa, os Gordinho Abençoado. Boa! Não corta não, não corta não. Os Gordinho Abençoado. Tá? Beleza. Um salve pro meu amigo Fábio. Nós estávamos jogando na sexta-feira, ele caiu na quadra, quebrou a mão e foi parar no hospital. Foi feita a cirurgia dele ontem, está tudo bem, graças a Deus. O programa vai ter as nove. Meu amigo Bruno, Léo, Mauro, Cacai, o mascote e o Pedro. Boa! Como é que é seu nome mesmo, ouvinte? Uma declaração de amor pra minha esposa. Não baixa! Olha aí, não, cara, nem pelo amor de Deus, Marisa, ele vai sair com a metralhadora daqui, velho. Que todo homem gostaria de ter. Ô, é Sombra. Por isso que eu não deixei você vir aqui hoje comigo, porque só tem cueca nesse lugar aqui. Ô, Sombra, ó. Eu só tenho uma coisa pra falar, Marcão. Só um minutinho, como é que é o nome do ouvinte? É Maguila? Não. Ô, Marcão. Ele vai cantar Faroeste Caboclo pra, agora pra encerrar. É o seguinte, não, ó, uma coisa que é certo, todos que ligaram aqui hoje não fizeram merchan. É absurdo. É verdade, isso agora, é um absurdo. Então agora... vou fazer um merchan aqui. Não é à toa que meu nome é Edu Merchan. É, só Busano me garante. Busano, não. Você ganhou todos os prêmios. Sombra, eu só posso pedir uma última coisa. Não. Troca a almofadinha daquele microfone ali, pelo amor de Deus. Meu bagulho aqui do chá. Isso aí vem de Santo Tomé das Letras. Dá tchau, chá. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Falou, gente. Tchau. Tchau, mano. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, valeu. Um abraço. 97. As novidades e sucessos da programação Mixados. Todos os dias às 15h. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe. Aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos fechava suas portas. Mas agora, ela está de volta. Sábado 2 de setembro na Audio Club, você vai curtir a festa da Toco com um show histórico. Information Society. Ao vivo. Nas picapes, os DJs Vagão, Cadico e Ricardo Krumfli. Vendas online, tite360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. Novo ensino médio. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir. Não preciso escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97. Vem aí, o primeiro Riverino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 24 a 28 de julho, para jovens de 5 a 17 anos. Aprenda com quem conhece. Primeiro Riverino Soccer Camp. Informações: 5183-8007. 5183-8007. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97. Fique ligado. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Vamos lá começar o Night Sessions dessa terça-feira. Muito boa noite pra você. A partir de agora, house music de qualidade. A primeira hora é dela, Marina Diniz, que tá aqui junto comigo. Oi, Mar, tudo bom? Tudo bom, Ju, e você? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Na correria sempre. Ah, sempre, mas tá valendo. Conta pra mim como é que foi seu fim de semana, as festas. Ah, fim de semana foi legal, fui lá tocar em Brasília. Foi ótimo, toquei naquela praia que os meninos da R2 Produções montam ali do lado do lago. E esse final de semana tem minha festa aqui, a George Ford, junto com a minha sócia Carol Rios, lá naquele clube Jerome, ali no Higienópolis. No fim de semana? No fim de semana. Na verdade, na quinta-feira. Na quinta-feira. Sexta e sábado eu toco em festas particulares. Beleza, então. Ah, também ontem o William esteve aqui e falou do Teto Lounge, que rolou na quinta, que foi legal. Ah, é verdade, a gente tocou lá no Teto, foi muito bom. Aquele lugar é demais. E pro programa de hoje eu preparei um set com uma música do Vintage Culture. Também vai ter uma música que acabou de ser lançada no novo álbum no London Grammar, né? Fazia quase 4 anos que eles não lançavam um álbum. Uhum. Eles lançaram If You Wait e agora eles lançaram Truth is a Beautiful Thing. E aí eu vou tocar uma música desse álbum que tá linda. E eu sou suspeita, né? Eu sou fã da banda. Estão em turnê agora e até o final do ano. Quem gostar também tem a oportunidade de assisti-los por aí. London Grammar. Beleza, então. É ela, Marina Diniz, aqui na Energia. Vai lá, Mar. Night Sessions. Night Support. We'll be right back.

Sessions.